Por quê? Porque o fogo do outro cara era magma. Aquele sorvete? Não. Sim, sim. Exatamente, é isso aí que o cara está falando. Não, o fogo primordial e o fogo, mas não é o mesmo fogo. É, fogo não é fogo? Não, mas pode ter um... Fogo é fogo, parceiro. Uma questão além. Não, mas vamos lá, se fogo é fogo, eu sou imune à runa do fogo. Porque eu sou imune a fogo. Se fogo é fogo... Como é que vai ser fogo é fogo? Bom, na última sessão... Vai deixar de ser fogo, mas a questão é que pode ser um pouco mais poderoso. Não, mas na última sessão, vocês chegaram finalmente até a saída da masmorra de Rainin, o deus da trapaça. Não vai jogar dadinho? Lá vocês enfrentaram o homem com cara feliz, o cara da máscara feliz, o Du. Derrotaram o Du em combate, um combate justo. Agora não vai enfrentar o Edu. E aí depois foram na direção do Plo, o irmão gêmeo dele. É o Du e Dudu. Uhum. Que tem a máscara triste da Holy Players. Ah, é Holy Players. Entra nessa masmorra e matar esse dragão. Bom, quando vocês foram pra enfrentar o Plo, né, tinha uma mensagem, se falar quente, você vai se fuder, alguma coisa assim. Né? E a Toph já mandou um quente de cara e perdeu a alma, que virou uma bolinha e foi parar na mão dele. Vocês tentaram usar machado, usar magias contra ele, nada disso funcionou, porque ele falou, tô dentro do meu território aqui, quem dita as regras sou eu, né? Nenhum desses poderes agressivos vai funcionar em mim, então pode tirar o cavalinho da chuva aí que vocês não vão me afetar. E aí o Plo falou pra vocês, ó, eu não, diferente do meu irmão Dudu, eu não gosto muito de agressividade. Então eu quero testar a inteligência de vocês. Vamos fazer um jogo de palavras. E se vocês fracassarem no jogo, vocês perdem suas almas. E se eu fracassar no jogo, vocês pegam minha alma e têm o direito de sair daqui. E se der empate? Vocês perdem suas almas. Não, e não é justo. Também. Ele também. Porque os dois perdeu. Empate que eu considero que os dois perdeu. Não. Esse é um problema. Se der empate, a gente vai para uma melhor de três. Ah, não, aí demora muito. Azar de vocês. Não, a gente tem tempo. Não tem, não. O tempo está correndo contra vocês. A gente não liga. E aí o Du, o Plo, ele fala pra vocês, vamos lá. Cada um de vocês vai escrever 9 sílabas nesse papel. Não, e a gente vai usar essas 9 sílabas. É 9. E só poderemos dizer coisas que estão nessa lista. A gente vai simplesmente conversar. Quem disser alguma sílaba que não está nessa lista vai ser eliminado do jogo. E a cada minuto, sílabas irão desaparecer aleatoriamente dessa lista. E aí vocês pegaram uma folha de papel, começaram a escrever. E aí subitamente ele falou, quer saber? Vocês estão demorando demais, não quero saber disso não. Catou o papel de vocês, amassou e ele fez assim. Grosso, vou chorar. E aí surgiu uma lista de sílabas. Grosso. Tem todas praticamente. Ah, dá pra falar boi. Dá pra falar boi. Tem todas as. Dá pra falar bobu. Dá pra falar bambu? Bobu. Ah. É, bambu não dá. Não tem tritongo. Só assinava com duas. E onde nós estamos nesse momento? Ele faz a lista de vocês desintegrar. E tá? Por que, que ele falou pra gente fazer a lista? E surgiu uma outra lista no lugar dela. Tá bom. Aí a gente... Não deu tempo. Mas então a gente não pode falar sílaba com 3 letras, é isso? Somente as sílabas que estão aí são permitidas. Então eu não posso falar bom na hora que começar o jogo? Fale e perder a sua alma. Na verdade, nem 3 você pode falar. Porque não tem ali. Nossa. Eu não tenho número. Eu não sei porque que ele colocou com H então, porque eu não vou, não vou poder falar ali. Porque não tem a palavra que começa com H. Agora é problema de vocês. H no meio não pode. Estão prontos? Não. Não pode mais falar não depois. Nem sim. Por isso que eu tô falando agora, porque não tá começou ainda. E depois que as fala sim, aí não pode falar mais o não e nem o sim. Positivo. A cada virar de ampulheta, as sílabas desaparecerão aleatoriamente aí. Ok. É 9. Porra, mas nem pra ser um D10. Né? É 9 por 8? É 9 por 8 e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sozinho na primeira. Mas ok, 9, então a gente rola um D10. O 10 a gente rola de novo. 10 rola de novo. Tudo bem. Todos prontos para começar? Positivo. Beleza. Positivo dá pra. Hi! Bilingue. Bilingue? Ué! E justo quem? O bárbaro! Até ele não sabia! Só porque você falou do H, dá pra viajar pra Havaí, você vai pra Honolulu. Bom, aí vai chegar na hora do jogo, mas nem vai lembrar nada dessa que falou. Cada um agora. Que falar alguma coisa, vai virar ampulheta. Isso não vai dar muito certo. É, mas é um problema, mas tudo bem. Você tem um tempo de uma ampulheta pra falar alguma coisa. Uhum. Se você for perguntado e não responder, no tempo de uma ampulheta, você será eliminado. E aí sua alma vai se transformar numa bela joia nas minhas mãos. E ele faz surgir assim uma esfera luminosa, igual a alma da Toff, e ela desaparece explodindo como se fosse uma bola de sabão. Coloca o papel em pé pra gente conseguir ver melhor. Vai ser então para a última, ó. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Pode ir pro lado da coisa. Põe as coisas pro lado aí. Pra facilitar pra gente ver. Quem quer começar? Você. Pera. Antes de começar, não é melhor rolar os dados do... Dos dados do panteão? Dados do panteão. Vai que tem algum deus que ajude lá de intelecto, né? Intelectual, algum deus... Não, esse já. É o meu. Não, eu peguei daqui da caixinha. Ah, então esse não é o meu. E agora não sabe mais qual é o seu. Não faz diferença. Faz sim, tá manipulando meu dado. Um sol, uma estrela... Tenebra e Heinen. Heinen não pode, porque é pra você. É, Heinen já tá, né? Heinen tá a meu favor. É, o Heinen já tem. Então, né, rola de novo. Rola de novo. Faz o re-roll. Não, quem quer re-rolar? E vocês ainda têm um re-roll normal. Ai, eu nunca lembro se essa é ruína... Qual? Uma lua... O circo. Ruína, né? Veio os poderes. Então é Wina e Tenebra. Tenebra. Magia e trevas. Eita. Como vocês preferem? Fazer o revolto. Chatlinho. Pô, mas tem nenhum, será? Você vai conseguir mentir? Eu sempre. Eu não posso mentir já na mão. Aliado Griel. Aliado Toff hoje também. E aliado Lisbeth. Tá. Ok. Preparados? Vai ser esse daí? Não, pode pegar o outro. O outro. Pode pegar como é que vai, os ponteiros vão funcionar da mesma maneira ou hoje pode funcionar de forma diferente? Antes da gente começar, eu quero testar uma coisa. Quer testar uma coisa? Quero. Testa. Eu quero testar a runa do tempo pra ver se ela funciona. Ah, de que forma você vai testá-la? Eu vou, tipo, voltar 2 segundinhos, tipo, ele fala alguma coisa, eu volto pra ver se. Se ele dá uma rebobinada. Porque ele falou que não pode fazer nada hostil contra ele. Eu tô fazendo nada hostil. Uhum. Tô só voltando o tempo. Ok. Então eu vou testar. Você testa a runa no tempo, tenta ativar ela, ela é suprimida. Ah, só a runa foi suprimida. 9 níveis de magia, extras. Aquelas aí eu quero tentar tirar a maldição do anel. Da luva. Não vai ser tão fácil assim. Vai gastar tempo pra fazer. Muito tempo? Muito tempo. 9 níveis. E hoje todo mundo vê na escuridão mágica. Eu quero roubar uma habilidade. Pô, essa habilidade não é melhor dele, a gente fazer o reroll então? Não, não sei. Quer roubar a habilidade dele? Quero! Com a luva. Tenta então. Então tá fazendo a. Quero saber como é que funciona a luva, vamos ver. Já que eu estou com o item aí, eu quero saber como é que funcionaria pra mim ativar esse item. O item tá aqui, se você quer o item. É, eu quero o item, tá aí? Tá aqui, ó. Luva do roubo. Um par de luvas. Pequenos diamantes encrustados. Eu vou tirar de você de forma bruta e grotesca. E eu avisei. Não pode me xingar, porque eu avisei. Tá bom. Certo. Você vai fazer um teste de prestidigitação. Um teste de roubo. Ok. Contra a força de vontade dele. Uma salvaguarda da sabedoria. E no caso também equivaleria a uma percepção pra... Sim. Não ser roubado. E aí se eu conseguir, eu roubo a habilidade dele. Sim. Mas eu escolho a habilidade? Você escolhe o que você tá roubando. A menos que você não consiga ver. Aí você rouba algo aleatório. É tipo você invadir a bolsa de alguém. Você meteu a mão dentro da bolsa de alguém e roubou alguma coisa. Mas aí no caso, aí eu perco uma característica aleatória. Sim, aleatória. Acendeu o óleo de peixe? Não, eu vou dar só um cooperativo pra não ser aleatório. Eu não sou trouxa, né, meu irmão? Já que eu tô fazendo os limites da sessão. É, pra ele é o que é só, que legal. Mas você acha que eu sei o que eu posso perder? Que bom, né? Por quê? Que é bom comer. Ok, e aí, Cere? Vai tentar, então? Tô pensando, porque teoricamente não vai funcionar agora, né? Como a habilidade dele tá ativada. Eu imagino que não vai funcionar. Certo? Até porque se eu roubar, ele não tem mais como fazer essa habilidade. Sim, você imagina. Eu não sou trouxa de fazer agora. Ok. Então eu vou fazer no pequeno instante, por exemplo, eu vou deixar uma ação preparada então. Pra, vamos supor, se ele for perder a alma dele, no instante que ele for perder a alma dele, eu vou usar essa ação. Pra roubar a habilidade antes dele virar uma alma. Ok. Confiante, hein? Por quê? Achou que a gente ia ganhar. Claro que a gente vai ganhar! Bem confiante, senão, hein? Caralho! As letras estão aí, é só não falar. Ok, vamos começar a bagaça. Você, diga o nome. Bebo. Nome louco. E você? Raposa. Bonito. Você. Se ele. A única. Real. A única real. Vamos tirar palavras daí? Sim. É. Vai, alguém, rola um D10 pra coluna, um D10 pra linha. Quantas a gente vai tirar? Tínhamos falado de 3. Pode ser 3? Então, ok. Então, serão 3 sílabas. Isso vão ser quantas viradas? Hã? Vão ser quantas viradas? Até acabar. Se não, até todo mundo perder um. Ainda querem 3 sílabas? 7. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linha. 5. 2, 3, 4, 5. Então. Pô, tá proibido. Não, era o pi, não era? Agora fica o pô. É. Era o pi. Agora fica o pô. Segunda sílaba. Joga aí, Carpes, você tá sem dados. Não tem. Coluna. 10. Dez. Não tem. Não tem. Coluna 7. 10, 9, 8, 7. É, 9, 8, 7. Não tem 10. 3. 3. 1, 2, 3. Opa. O pai e o pô. Tá, pô. Ah, o pô. O pai não pode. E aí, terceira? Terceira. 5. 5. Já, né? Já. Linha? 9. É a última, né? Low. Então o pau foi e o low fora. O low também saiu fora. Bom, a bola tá comigo, né? Justo. Você. Fala. Diga. Piada. Caduco. É doido. É mesmo. Como vou lá? Lá? É. Ui, quase. Vai nada. Calada. Desvira. Responda-se. É a vida. Essa foi sua resposta? Continua no jogo. Ok, vamos tirar 3 sílabas? Mas aí, Lucas. Vamos dar daí. 5, é no já de novo. É, já alinha. Não, já 9 já foi. Rola. Ei, cara. 7. Esses dados viciados. São 9, 8, lê. Lê? É. Tirando a minha lista aqui também. Mais uma. 10, rerola. 7. Então, aqui. Nossa, coitado. A linha. Ah, é. Esse 3. Já foi. Já foi. Que inferno. 6. Também já foi. Então, pera. Era, pô. Pô, era um. 9. Vai pro R. R.E. Eu vou jogar uma. Pode jogar a coluna que eu jogo a linha. Um. Vai ser uma vogal, hein? Aí fodeu, hein? Dois. E. O E já era. É. Não é a mais vida. Não é mais a vida. A vida. Pode sim. Cansei. Sua vez de falar. Já? Fala de você. Cansei. Já. Fá. Jafá, Jafá, Jafá, Jafá. Já falta me. Eu quero um. No tos. Quero falar uma coisa. Se você falar falta, não tem. Como você diria isso em on? Porque não faz sentido. Como você diria isso em on? Como você diria esse um em tempo de mampulheta? Ladino. Ladino. Moá? Virou bilíngue também, cara. Virou bilíngue? quase. Fa u sílaba. Sílaba. A de si o ne. O I pode falar. Adicione P da cadê? So nas falas. Como que eu tô quase falando toda hora aqui. Tempo de ampulheta, foi. Bom, mais três. Ladino foi Boeing. Oito. Inspiração. Oito no Rio. Oito. Sul. Sul? É Sil. Oito. Oito de novo. No Rio. Seis. Seis. Você. Opa. Um sim já caiu fora. 10, joga de novo. Joga de novo. Nunca mais vou tirar 2 10 seguidos. 2. 6. É o cu. Ou não, é o cu. É o cu. Você deve ter tirado. Não é o cu, é o dá, né? Gastou o cu então. Não, é 6. É o cu. Gastou. Ah, agora eu risquei o cu. Então vai o cu. Então vai o cu. Mas era porque. Quer tirar o cu mesmo, hein? Não tem 9, né? Gastamos o cu então. É um assim. Então. O cu já era. Agora é só o caneco. Sacou? Só o caneco. Nome. Manuco. Demais, né? Gostou? Fala! Fala, você! Você também! É um rato, né? Fala! O que você falou? Rato! Olha, foi o que você falou, hein? Eu acho que teve uma outra sílaba aí. Vocês ouviram também? Mesmo. Rato mesmo. Vou deixar você passar porque você foi ligeiro, seu rato borrachudo. Larápio. Calados demais. Vai mudar? Nada. Não. Não sei. Acabou? Uhum. Ai. É difícil, né? Tá difícil. Mas tá difícil porque só eu que tô falando. Você é falador? Falador, passa a mão. 5. Eu já. Linha 8. Li? Então é. Li não pode mais. 5 de novo. Linha 3. G com G. Com J, quer dizer. E G. 8 Ri. Linha, deixa que eu rolo. Pode rolar. 4. Sá. Com S-A. O Sá saiu. Aí. Pesou, né? É. Opa! Oh. Esqueci de trazer a máscara. Não tem Z. Não, eu vou colocar quando eu tiver em off assim. Tá. Então isso vale pra todos. Por favor. Vale. Você diga o nome dela. Sem mentira. Negativo. Peraí. Cala a boca. Ah, Siri. Siri. Pedi. Ladina. Siri Ladina. Boa. Ladino. Sa... Opa! E começar... Aí... Acabou o time? Joga o Timar pra ele. Acabou o time. Vai, filha, mais. Engasgou. Sede. Sede. Acabou o tempo. Tira. Eu pego uma água. Água? Água? Água? Pego, ponho no copo. Vamos tirar letras. Toma. Fila da puta. Dois. No boa. Um. É o boa. É o boa. Biu. Opa, não tão com a mão assim. Biu? Biu? Biu. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Lu. Sete. É o na. Ô, oh, caramba, é o na? É. É o boa e o na. A boina já foi, só foi que eu ia. Tá pilantra aí, tá roubando esse filho da puta. Oito, é o B. A hora que a gente fizer isso, ele vai falar, né, não pode. Cinco. Um, dois, três, quatro. C também. Agora não era. Tem mais sede. O C foi. C com S, é. Não tem ideia, só. Não, dá pra falar, só que você vai falar com C. Como é que você vai falar isso na sílaba? Não tem como. Você vai falar sede com C e vai ficar por isso mesmo. E vai morrer, quem te viu, quem te vê. Água, água, água. Toma. Ai, ai. Toma, toma. O que você deu pra ele? O que você deu pra ele? Ameixa veritas? Água com suco! Suco de ameixa veritas! Suco de ameixa veritas! Água com suco! Filha da puta! Inspiração! Ele dá uma golada assim. Gostoso! Eu viro assim pro irmão dele e falo: nome! Aponto pro irmão dele. Você aponta pro irmão dele? Ele olha pro irmão dele. Morto. Não. Já foi, né? Eu quero falar uma coisa. Como é que ele fala não e fica vivo? Porque o NA você não pode mais. O NA não pode mais? Não. Ah, é, perdeu. E o tempo acabou. Perdeu. Ganhamos. Como você diria isso em ON? Tinha uma coisa. Já era? Não. O E já foi também. Eu tô pensando em. Já foi! É que eu tô pensando em falar perdeu, mas eu acho que eu tenho receio, se eu falar esse perdeu, ele vai me. Então, aí não pode ter saber se, tipo assim, as palavras com um E não, podem ser faladas ou não, já com a, não, a letra E não, saiu fora do jogo. Só como sílaba. Eu tô falando porque o per, o R teoricamente não tem, mas ele tá completando palavras. Ele tá trapaceando e completando sílabas com... com plural também. Com plural, com um R da vida. Na hora que ele fala não, eu falo... perdeu. E... Perdeu. Nada... disso. Como? E aí ele faz assim. Ele faz assim. Nada disso, porque não é uma sílaba só. Não consta na lista, mas eu tô acrescentando ela agora. Acrescentem aí. Ele acrescentou a palavra não. Eu faço assim. Acrescento sim, então. Ele faz assim. Boa! Acrescento sim também. Acrescenta aí, galera. Tá aí no, na primeira aí embaixo. O 9 e 10. NS, é. Foi NS só? É mais fácil, né, de ver. N barra S. Tá lá aquelas coisas, mas... Já eliminamos? Ainda não. Agora posso fazer a eliminação. Então elimina. Só faltava cair o não e o sim. Vai, vai acontecer. É a lei de Murphy, né? 4. 4, a tá no G. 4. Eu vou jogar um. É o Gu. O rosa é a coluna. 2-2. Bu. Gu e Bu. Gu e Bu. 5. É o já. É o já. Com J. Gu, Bu e já. Tá bom? Acabou. Fala muito. Você calado. Sim. Certo. Cadê? Minha lista é ruim de enxergar. Tudo em coluninhas. Ainda tenho você. Você. Gosta dela? Sim. Acabou o tempo. De novo? Não, me tem uma bolinha. Agora que você bateu, caiu. Vai. Ninguém vai. Avisou que podia dar o tapinha no relógio. É que às vezes fica enroscado na parede. 7. Sete é o Mo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é. Ha. Tem caneca aqui, amor? Tem aí embaixo. No armário de lá. Isso. 6 é o Lu. 1, 2, 3, 4. Vamos para 2. 3. K. O K? CA? Foi o CA? Como foi? O Mu? O Mu? Não, o Mo. Mo? É, o Mio. E o Ha. E o Ha. Meu Deus do céu. Não podia falar morra então? Não. Já não podia. Não, segundo ele pode. Se ele pode trapacear, a gente também pode. Não tem essa. Ele especificou se pode falar palavras que tenham mais de uma sílaba ou sílabas iguais. Na mesma palavra. Porque, ó, o não, ele acrescentou. Se a gente não falar nada, vai passar. Ele tá jogando taco mitinique. isso. Depois eu explico. E ele já falou um monte de palavra, que é com dois R, o perrengue, que é com enfim, depois eu pego. LH. Ok. E você? E? Droga. Bebe. Não. Jura? Sim. Você bebe? Sim. Verdade. Juro. Não me diga. Sim. Bebe o quê? Acabou o tempo. Opa! Aí o jogo não vai acabar nunca! Tô... O cara tem 6 pontos heróicos, ele pode ficar acrescentando mais de 50. Vocês também tem 6. Também tem. Só precisa um de vocês ficar em pé. Exato. E aí, Gui, tem uma ampulheta pra responder pra ele, hein? Bebe o quê? Vodka. Tônico. Tônico. Tônico do quê? Pausa. Vamos eliminar as letras. Aí, é só. Tem que deixar o bagulho seguir. Você continuou com o bagulho? É só pra ele responder sem ter parado. 8-9, é. É o tá. O tá. Ficando difícil. Para 4. G. G. Sete. Seis. Já foi ao pôr. Nu. Nu? É. Peladão? Esse é o bolso. Tônico do quê? Tanto faz, tá na metade. Tônico do quê? Não. Oi. Cola. Aí, levanta a mão aqui, ó. Você bebe cola? Sim. Nojo. Nova. Vamos lá, não lembro mais. Diz que a cola é nova. Nossa, eles ficaram uma ampulheta inteira sem falar nada, os dois, hein? Vou arrancar suas almas. Não tem, não. Falei ovo. Saiu o ar. Ah, agora fodeu. Falei o ovo, não vem que não tem, não. Não tem ovo, vale. Ela também falou o ovo, então. 5. Seis. Lá. Lá. Na hora o Palmer saiu. 8. É um dia. Saiu de novo. É, saiu a rua inteira aí. Saiu a rua inteira. Nem a avenida ficou. É. Muito bem. Bebedor de cola. Foda. Vesgo? Vesgo. Você, Vesgo. Não. Sim. Você. Tô achando acabou na ordem. Tempo. Não tô esperando aí falar, né? É, deixa eu falar essa frase. Não. Aí a gente muda. Eu acho que já foi eliminada, tá aqui. Você. Sim. Pera, acabou o tempo. Não, né? Não. Você vai. É. Então. Você. Tem. Barba? Sim. O Murin tem barba? Tem barba? Essa novidade pra mim. Noite e noite na estrada, você acha que ele para pra fazer a barba? Tem um machado de fogo! Fica no machadão, fica lá! Rapando minha barba com o machado de. Não, ok, vamos fazer eliminação. Por 4 metros. Pegando fogo ainda, vou ficar cauterizando minha pele. Já foi. Não, não. É o do. Foi 3-2? É. 5 é o. Nossa, é o já difícil. 9. Já foi. 2. G. J-I. J-I. É. 10 joga de novo. Isso tá difícil de enxergar. 7. 7 é o novo. Nossa senhora. 9. Já foi. 7. É o Pu. Pu? É. Acabou? Tá. Ok. Roda o tempo. Gosto de você. De ti, não. Não gosto de você. Ele achou que ia pegar, né? só que vivo roubando ouro. Nossa, agora queimou as luzes. Filha da mãe, mandou uma frazona. Toma. E você? Não. Não roubo. Não. Não dá pra fazer nada. De novo? Vamos mais três. Agora, peraí, se sair... Um? Saiu um agora. É. Se sair nove... Nove é não, dez é sim. Sai, eu quero perguntar, saiu as duas, tanto não, não quanto não, sim? Uma, é de cada. Uma de cada. É só porque não é ter espaço, né? Já vem. Fazer com ela. Eu vou levar ela pra baixo, porque ela tá saindo a patinha por... pela roupa, vai acabar caindo essa escada. Ah, sim. Joga aí. Saiu do um. Qual que saiu? Primeiro é, saiu um agora, mas vamos ver qual. Nossa, saiu dado lá na rua, quase. Quatro. O. Oh. Ai, ai, ai, ai. Agora fodeu, hein? Três. Seis. Fi. Três de novo. Gá. É o 6 ou é o 9? É 9. 9. Figa. Foram todas, né? Ou figa. Vamos esperar ela voltar. É, vamos esperar ela voltar. Atualizem seus vocabulários. Daqui a pouco vão ter que ser usados. Pelo menos temos uma chance de permanecer no jogo, por mais que... Não funciona, amor, não encaixa. Não encaixa? Não. Eu tentei ontem. Ah, tá sacanagem que eu faço. Não, é outra música. Nenhum dos dois dá. Eu já tentei. Eu tentei ontem também. Nossa, tiraram o ouro. Uhum. Eu não posso falar mais ouro. Ouro. Ouro da lá, mano, foi mó bom. Que bagulho estranho. Nossa, tá ficando complicado agora. Né? Agora eu vou começar a brincar pra valer. Só fica com os Zagar, né? Tem todos os Zagar. Tem todos os Zagar, ninguém usa os Zagar. Não dá nem pra falar hoje agora, isso que é foda. Pensei numa estratégia. Porque... O Zagar já saiu, né? Dá pra usar o H no começo da frase com som mudo. Pode ser, mas e pra ele entender isso? Porque vira uma vogal. Sim. Tem que ver o que a gente vê. É, esse é o problema, né? Ele já deve estar usando isso aí tempo, né? Nossa, mas a primeira linha começou com 8 só e não com 9? Sim. E agora tem 10. Vamos lá, onde estamos? O que saiu? Já anotamos tudo, né? Figa. Figa, ok, eu lembro disso. Roda a ampulheta. Beba. Quê? Beba você. Maluco. Bêbados. Sim. Todos bêbados. Viva! Vivo! Você vai beber? Não. Sim. Beba você. Não quero. Muito. Beber. Quero que você beba. Sim. Gosto de você. Beba. Ele pega o copo que a Cere tinha dado pra ele e dá na mão do Cereirinho. Não. Beba. Não. Beba. Você não gostou? Gostei. Beba. Eu medo? Verite. Opa. Tira três. Nove. Oh, nem ui. Qualquer um que você tirar vai. Nove. Vu. Boa, não preciso do vu. Dois. Dois, dez não tem. Cinco. Si, sei. Si, ele tá fora, hein? Si, ele tá. Ai, tô mais uma, né? É. Cinco. Nossa, coitado do cinco. Cinco só tem quatro e cinco. Seis também, ó. Joga para o ímpar, então. É, joga para o ímpar. Para é quatro, ímpar é cinco. Então vai. Então, J-U. Para é quatro, ímpar é cinco, realmente. J-U? J-U. O. Jô. Não vai ter Jojo hoje, então. Eu vou pôr a bebida na boca. Não. Top. Não gostou. Você quer? Não. Ele se vira, vai pra trás, ó, da cadeira dele, começa a pulsar em algumas coisas. Vocês escutam um som de vidro e aí ele volta. Três frascos. E... um, dois, três. Vai roubar? Toma! É pros NPCs também. Toma. Não. Beba. Bom. O que tem dentro? Não tá transparente o líquido? Não. É um líquido esverdeado. cheiradinho. Veneno? Tem um cheiro adocicado. Ele vira pra você? Não. Bebida. Bem forte. De quê? Uva. Uva verde. Sílabas. Nove. Dois. Ti. Dois. Um. Quatro. Passando no G aí. HU. HU. É. Não vai fazer falta. Ti, HU. Ti também foi? É. Foi. Um. Ixi, Maria. Sete. É o B. Não, o B. B. B. Ih, sem beba. Agora eu peguei vocês. Não tem mais beba, seus putos do caralho. Faltou de se foder na minha mão. Eu quero tentar identificar o que, que é. Eu viro pra ele e falo assim, ó. Bibo. Bibo, né? Deixa eu ver se... Não dá pra falar isso. Você. Teu corpo. Teu corpo. Já começou a botar o... Teu furico. O seu no meio. Pausa. Ninguém fala nada. O que você quer fazer? Eu ia tentar identificar a bebida. É isso. Se é só vinho mesmo. Ou se é outra coisa, né? Tenta. Pode ser arcanismo, pode ser intuição. Que arcanismo é alquimia, né? É. Pode ser intuição. Vamos brincar também com isso. Eu vou jogar alquimia, vou fazer por arcanismo, porque eu vou ficar tipo meio que misturando assim, achacoalhando, pra ver como que ela reage. Ok, podem fazer isso. Eu vou na. Cadê a intuição? Eu vou tentar a intuição. Mas aí, aí não dá. Deu 37. 37? É. Puta merda. Deu 21. 53. Azar em quanto? 53. 53? Babi, vai sabe? Tomar no cu. No cu. Olha! Olha! Olha! Olha! Foi engraçado. Sera, lembra você algumas bebidas que eram muito comuns nas ruas nas quais você furtava nos seus áureos tempos de Onyx Aladina? Essa bebida também era conhecida comumente como... Solta a língua. Não, assim, não. Não. Boa noite, ninfa. Dá uma drogada na pessoa. É. Boa noite, Cinderela. Sim. Então, a pessoa começa a falar mole. Aí fala tudo embaralhado. Boa noite, ninfa. Perde a alma. Ok. Voltando. Eu viro pra ele e falo assim: não tome. Veneno? Toma! Eu dou meu copo pra ele então. Você. Toma. Oh, ele você. Pega. Ele tira a máscara pra tomar. Ah, ele ergue a máscara assim e toma por baixo da máscara. Eu quero tentar ver a cara dele. Joga percepção. A gente viu, é uma essenzinha, parece um ET. Não, não tirou a máscara, não tirou? O irmão dele a gente tirou. O irmão dele sim. O irmão dele sim, eu quero ver ele, porque vai que não é irmão de sangue. Perception, né? Perception. Acho acho que eu jogo com... Sempre jogo com menos 4. Não tem nada aqui, você não vai estar dentro da mochila. Você não vai estar dentro da mochila. 47. Meu deu 38 não. Meu deu 48. 48, 37. Porra! Ok, joga furtividade ou enganação. Eu? O Murray. Você tá tentando ser discreto? Não. Ok, então foda-se. O cara tá mostrando a cara ali, por que você tá sendo discreto? Ele faz assim, ó. Começa a tomar. E aí você tenta olhar por baixo, ele encara você e sorri. Você vê sua face, né? Imune. Toma, gostoso. Sou imune. Me vejo. Não ir, não. Eu falo para o pessoal. Me vi. Tá bom. Me vi. Me vi. Sim. Então, tira as palavras. Sete. Boa. Tem um. Eu não consegui ver, né, amor? Quanto deu seu teste? 9 já foi. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, era 37? Não. Ah, então tenho 38 4. Só de bônus. Então acho que você viu também. 38 mais 9. Ok, você viu o Murray. Eu vejo o Murray. Viu o Murray. Tem que ser uma pessoa só e discreta. Ó, oh, PE, primeira sílaba. PE. 5. 5. JU. Ju. Ju. É que é o único que tem aqui. É, e acabou o 5. 5 já era. Ó, oh, troca por D8 agora o primeiro dado da coluna. Pode ser. É verdade, né? Você ainda joga. Só D8. 8, o último, hein? Não, mas eu tô falando também. O último não, cara. 10. Não tem. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vá. Mas é 6 de. Ah, não, tá certo, é o V. Ah, mas não fica o V agora. Agora vai o V. Agora vai o V. 1, 2, 3, 4, 5. Então seria o. Não, é de cima pra baixo, Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas deixa aí. Ah, tá valendo. VA, Ju e. É, o Viajo não dá. É, já esquecemos, mas já arriscamos todo mundo junto ao mesmo tempo. É. E o. É, é isso. Eu não lembro qual que foi também. Toma! Véu! Toma! Fogo? Não! Tó! Doce! Eu vou esquentar. Gostoso. Ó, tá esquentando, tá fervendo o líquido no fogo do machado. E eu tô tentando diminuir o efeito pra ficar ruim. E aí eu vou tomar. Vou tentar alterar pra tomar. Pilantra. Não sei se é o caso, mas eu sou imune a envenenamento, né? Se é droga. É droga, é envenenamento. Ok. Se aproveitou todo mundo do grupo. Eu não sei como é que funciona o negócio dele, porque teoricamente. Tá, ok. Você faz isso, deixa um tempo ali. Dá uma evaporada em alguma coisa, você percebe isso. E fica pronto pra tomar. Você toma. Tomou um vinho quente. Vamos zerar um pouco. É, já ia acabar também. Então beba. Sim. Tomou? Salvaguarda de Constituição CD 40. Tem mais dois por causa da sua fervidinha. Diminuiu o efeito. E mais 12 da pessoal perto. Deixa eu ver o bônus. Dá mais 14 no total. Deu 42. Passou. Caraca, 3 e 2, 42. Passou. Você toma o líquido e você sente ele meio que dando uma adormecida na sua língua. Tá ficando meio zonzo, assim, como se estivesse com sono. E aí você entende o que é aquilo. É uma poção mágica. Uma poção de sono. Muito forte. Sono? Sim. Nossa. Mas, Jeff, não, durma. Não funciona de qualquer jeito. Eu sei. Não, porque eu sou elfo. Durma. Imune a sono. Durma. Sim. Eu vou deitar. Eu vou ficar deitado ali no chão. Ele olha pra você deitado. Vocês veem ele olhando pro Celerim. Né? E ele dá uma levantadinha na máscara pra olhar. Eu vou fingir que eu durmo. Pra olhar o Celerim e sorrir. Por baixo da máscara. Eu vou fingir que eu durmo. Quando ele sorriu, vocês veem os dentes caninos protuberantes do moinho ali de baixo. Vamos riscar? Vamos. Tá o Milton brigando com os bichos lá. 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o 2. 4. É aqui, né? É. Mi. O me? Mi. Mi. Mi. Mi. Mi. Vaquinha mimosa não pode mais. Ai, um. Já foi. 4. Já foi. 3. Agora não pode o i. O i? Só tem o de vogal. Palavras, ela pode falar palavras. 4, 1, 2, 3. É o G aí? G. 8. H-O. Então só pode falar que tem U agora. Nossa, foi o O e o H-O. H-O. Só pode falar palavras que tem U agora, porque o restante... Valendo. Cadê? Toma. Doce. Não. Gostoso. Não. Toma. Não gosto. O que, que eles vão apontar? Que foi? Você não pode falar doce. Falou, não já era. Não pode falar doce? Já era. O do, pode? O do. O do já era. Sabe? Não. Sim. Não. Vocês não me avisaram. Ah! Não tá arriscado na minha aqui, ó. Tá, faz um tempinho. Eu tô falando já faz um tempão e vocês não me falam nada. Nossa, ele foi um monte de... Tá, tô riscando aqui e tô gastando um ponto heróico então, mas vocês me larapiaram. Não, pode ficar com o ponto heróico, mas só risca aí. Quer conferir o que tá faltando pra ver se tem mais algum? Não. Certeza? Certeza. Então, depois não reclamo. Toma, gostoso. Não gosto. Biba. Você. Vai ficar aquela briga de escola, tipo. Caralho! Já ganhou? Ele tá caindo e tá. Aí fica a briguinha de quem tá sério agora. Você fala você pra ele? É. Ele vai na sua direção e vai no seu mamilo e espreme seu mamilo. Ele ri. Biba. O dele. Quando você vai no dele, você bate assim em alguma armadura que tem debaixo. Aí ele puxa o manto assim, tem uma mascarazinha feliz e uma mascarazinha triste em cada mamilo. Você? Celerim tá dormindo, Celerim? Só fingindo. Só fingindo? É. A ampulheta. É. Pau. Calma, tem que tirar coisas da ampulheta. Tem que tirar letras. Tem que tirar letras. Você lembra que você ficou com a ampulheta sem falar? Ele tá dormindo. Mas é essa a ideia dele. É, ficar sem falar. Ficou com a ampulheta sem falar. Mesmo fingindo. Sim. Mesmo fingindo. Ok. Vocês veem então o Celerim, ele tem um espasmo ali no chão, tá? E aí ele fica imóvel, O corpo dele vai se tornando totalmente acinzentado e uma esfera azul luminosa sai da boca do Celerim e flutua, vai pra mão dele. Vou gastar aqui. Vai gastar? Uhum. Como que você vai gastar? Historicamente ele tá gastando pra adicionar palavras que ele tá falando. É porque você tem que falar na muleta. Não, mas tipo, não, eu vou uma resistência lendária. Não tem resistência. Não tem resistência. Não tem resistência. Você pode gastar e falar uma frase agora. Só palavra, só fazer uma frase, né? Sim. Na hora que eu vejo que tá começando a sair. Que fogo! Ok. Válido. E levantou. Vamos eliminar sílabas. É. De 8. 2, 6. Cor. Agora teu cor não pode ir mais. Hein? Qual que é agora? Cor. Seu. Seu. Um, dois, não tem mais cocô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. O ri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. É o ri mesmo. É o ri. Ah tá, você fez. Subdividiu. É porque já só tinha pouco. Ri. 4. 1, 2, 3, 4. G. Você tem que jogar, tem bastante, né? 8. 8 já foi. 8 já foi. Não aqui? Não, é nessa fileira aqui, ó. 8 já foi, então. 9. 3. Gol. Qual? Gol. Gol. G.O. Não tem mais gostoso. Nem gostou, nem gostei. Nem bom, não tem mais nada. Tudo ruim nessa vida. Tudo ruim. Não. Foi então? Gira o tempo. Valendo. Você é menino ou você é fodida? Não. Sim. Você é biba. Biba você. Me espreme sua teta de novo. Viu? Sem reação. Sem reação? Viu, filho da puta. Ele olha pra você com ódio. Você, menino! Tu! Quero teu pino. Ah, ele? A hora que me viu aqui. Ah, ele? Aí que viu assim, eu quero teu pino. Da armadura. Ah, ele? Seu... Vamos tirar as sílabas. Ele queria pegar mais no final do time, filho da mãe. Fazendo minha parte. 4 é o G de novo. Eita, G. 8 já foi. 8 também já foi. Oh, caraca! Por que vocês não trocam o dado? 2. GI. GI. Acho que o 8 já foi. Ginete também não tem. Ginete. 8. É a última aqui. A última, meu Deus do céu, né? 6. Agora vai o V. V. Wolverine já era. Wolverine. 2. 2 só tem 3, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. C. C. Você já era. Não tem mais você. Você já era. A hora que nem risca o C, né, eu falo. Acerto. Biba. Não. Sim. Tufada. Foda. Tu... Você não pode falar perdão. Já era, você tem que... Não vem falar que não riscou. Não vem falar que não riscou. Porque riscou. Morreu. Alminha. Tô fodida. Alminha. Agora eu vou fazer versão preparada se ele for virar. Toma. É foda. Ah! Viu? Fodida. Usou outra. Cortando tempo. Volta o tempo aí. Bar. Briga útil. Mano. Mano. Forte. Mano mesmo. Tu. Criatura nefasta. Roubas. Te fuder. Time acabou? Opa. Vamos lá. Mais três. Fica difícil. Um. Ó, um, dois, três, nove. Quatro, cinco, seis, sete. Não pode oito. Não. O não, não pode. Ótimo. Agora é sim. Biba. Porque... Biba. No. Sete. Só tem duas para o ímpar. Para é roupa, ímpar é so. Ímpar. So. So. É so. Não pode mais, hein? É. Um. Ei! Então você tá fudendo também, hein? Quatro. Quatro. Já foi. Já foi. Não, Sete. Né? Sete é o. Já foi também. É o B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 já foi também. Tá trocado, gente. Não, tem bastante ainda. Só tem 3, gente. Só tem 4, joga um D4. Joga um D4. Joga um D4. 5! 5, não tem mais vogal. Demônio? Não tem mais vogal. Tem mais uma ainda, foi a sua segunda? É a terceira. Ah, é, foi não, o e o... Yusso. É, mineiro se fudeu agora. O Bahia. Isso! Tu biba? Sim. Tu. Tu. Tu biba? Tu fudida. Biba. Tu nome. Eu não sei se influencia. Plô. Tu biba ou tu mona? Pluma aquela torta. Vou deixar, tem 2 segundos. É, já acabou. Vai tudo sair YouTube. Nossa, aí fudeu. Na hora que sair YouTube, já tem um problemão. Vai ficar uma conversa de maluco aí. Já tá coberto de maluco. Já tá. Oito. A última, Bretão. Na última. Dois. Já foi. Na, no armarinho aí. Portinha de baixo. Seis. Já foi também. 4. Tu! Tu saiu. Isso caiu, tu, Breto, com a caneta. Tu é surdo? Não, tu é cego. Tu é cego. Agora é tu. Tu não, ele! Um só tem 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, vamos. 9. Saiu sim. Saiu sim. É. Cascalar, Breto. Acabou sim, não. É, tu biba? Tu biba? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui para o ímpar. Ímpar. Pi. Pi. Matemática morreu. Não dá pra falar nada do que eu quero agora que eu preciso. Quer? Toma! Quê? Eu vou começar a virar assim, ó. Nossa, sim, foi também. Foi, foi. Menino! Menino! Quero! Toma! Toma! Me dá! Toma! Do que pra que você tomou o seu? É do sono. Mas você não tomou? Eu sim, mas eu fingi, mas eu dei pra ele. Assim, pra ver se ele... Só pra falar aí alguma coisa. Só pra prosseguir o jogo. Quero. Tira mais células. Um. Só tem para o ímpar. É. Bi. Ih, o bi já, biba, biba já era. Biba já era. Ficou nem boa, você cara. Biba, nem tu biba. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Eu só sei tenho um. É, já foi o no? É. Então? Foi o no agora. No. Tá, agora um. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4. Tem 7, né, agora? É. E 8, 8 já rola. 3. Mas 3 tem bastante ainda. 8. Fu. Fu. Fudida já foi. Fudida já foi. Fudido. Ok. Ele pega o frasco que você deu pra ele, joga pro alto e grita: toma! E bate palmas. Quando ele bate palmas, tudo fica escuro. E aí ele bate palmas novamente. E é que a gente enxerga na escuridão mágica hoje. É. Tudo bem? Vi! Dá pausa. Dá pausa aí, filho de mágica. Vi! O pior vai ser fazer magia no silêncio. Mas é que tem campo de magia. É. Parece que ele vai invocar alguma coisa. Tem campo potente runa. Fui também, você quer? Não, tô ah, a gente consegue. Ok. É, jogue! Eu tô vendo que uma você salvaguarda vai ter que ficar falando. De constituição, dificuldade. Jogar depois. Todos? Todos. 45. 48, entendeu? Zona, da porra. Passei só com bônus também. É, eu tenho 38, do cara, 38 de bônus. Eu tenho 32, só o meu aqui. Fora Lisbeth, então, fora Tom. Então, contando elas, o meu é 26. Contando elas, é 38. Não, o meu é 32 no básico, meu. 22, 37. Mais os bônus que eu não... Também passou, mais 10. Passou, mais 12. Passou. Passou. Todos vocês passam. De alguma forma, ele escurece o ambiente todo, certo? E aí ele desaparece do campo de visão de vocês. Vocês estão enxergando ainda, mas vocês não estão mais vendo onde ele está. Ele está em algum lugar ali. Com o segundo bater de palmas, vocês se sentem afetados por alguma magia. Apesar de vocês estarem num campo de magia anti-runas, ainda assim ele conjura uma magia sobre vocês. Mas aparentemente ela falha. Mas dá pra saber qual que é? Pra saber o que ele planejava? Dá, dá pra tentar. Você só escuta ele sussurrando. Merda! Quer dizer, sussurrando, né? Merda! Maneiro! Joga aí, Arcana. Vivo. 5 59. Sono. É. Daqui a pouco a gente vai ficar só nisso. Pelo jeito vai ser isso mesmo. É isso aí. Não bate mais forte, não. Pra cair mais rápido. Que fofo. Toba. Quero. Delo. Linguagem neutra. Linguagem neutra. Delo. Toma seu cu. Ok, já deu tempo, né? Tira mais 3. Pô, nem o Mona dá mais, velho. 7. 7 é o Rô. 6. Risca aí. Nossa, eu só tenho o Rô. Só tenho o Rô, risca aí, Carpe. Risco o Rô. Cadê o Rô? Nossa, penúltima. Na última. É a penúltima aí, é o Rô, aqui, ó. 3. 3 tem bastante ainda. Em última sílaba, ainda. 6. Já foi. Não. Também. Também já foi? 10. Não tem. 4. Fá. Fá. Mas meu fada não dá mais. 3 de novo. 8. Não tem. 4 já foi. 3 já foi. 1. Não, 3 não. 3 é o Du. Ah, então 3. Deu. Deu 1? É. FADU e o R1. Sua voz não sai. Vou tentar fazer um spell. Tente. Tentei. Não funcionou. Eu vou ativar um item então que faz aquele campo de magia. No mano. Ativar o quê? Tem um item que eu tenho que ele cria um campo anti-magia. Que item? Ah, eu não lembro. De onde que eu peguei lá no 750 do Neron? Ok, tudo bem. Mas independente disso, você tenta ativar o item não se ativa. Posso? Não sei, Libras. Aí vocês aí, no meio da escuridão, a ampulheta chacoalhando assim. E um sorriso branco por trás dela. Tô vivo. Não, tô muito tempo. É, ele fala, mas não sai som, né? Ele fala, mas não sai som, exato. Não tá falando. Porque mudo não fala? Mudo não fala. Mudo fala. Não. Fala. Não. Para as regras dele, não. Fala, ele só não consegue ouvir a própria voz. Por isso que ele fica mudo. Eu tô agitando muito rápido. Tá acabando o tempo. O que vocês fazem? Eu começo a pular pra fazer barulho. Fala, faz. Porque ele fez a magia, faz, sai. É um campo, uma área, mas não deve ser na pessoa. Não deve ser em área. Porque senão nada que a gente falasse também pegaria. Mas ele tá pisando no chão tentando fazer barulho. Mas o chão aqui não faz barulho mesmo. Nenhum lugar da masmorra faz. Nenhum lugar da masmorra faz barulho. Mas vocês têm. Quando o Murin principalmente tem que falar, nada sai. O chão ele não faz barulho porque ele é feito pra favorecer barulho. A furtividade, né? Mas não é assim que ele é um chão de nuvem, né? Ele faz um barulho, só que se você souber andar na furtividade, ele vai te favorecer e vai ficar silencioso, né? Quando você vê tipo assim, um metal era pra chão? Ter feito um barulho ainda que mínimo, mas não faz nenhum barulho. Eu bato o cabo do machado. Você bate o cabo do machado e não sai nenhum barulho. Vou andando até longe da porta, né? Longe dele. Andando até longe dele? Tá. Quando você vai se afastando, chega e toca numa barreira. Você vira e olha, tateia e você nota que é uma barreira invisível em formato de cúpula. Vocês estão presos em alguma restrição que ele criou. E a ampulheta balançando com um sorriso branco por trás dela. Como ainda tá usando resistência e nenhum ponto herói pra poder sair desse bagulho? Só que resistência não funciona? Não, resistência não funciona porque não tem resistência. Não é algo que. Então, mas um ponto heróico pra ter tipo, direito a um tese quebrar esse bagulho de silêncio. Aí seria tipo uma. Porque eu não sei se tá sendo em mim. Não, é na área. Ou na área em si, mas. É na área, eu vejo pra baixo, não consigo sair. A gente tenta falar, assim, a gente fala tipo, vivo. Agora só uma coisa, não sai, não sai som. Nenhum de nós. Nenhum de vocês. Um segundo. A gente só escuta ele então. Vocês não escutam nem ele. Ele só deu a risada, bateu palmas e tudo ficou em silêncio. Pra ele ter falado essa rodada e a gente não falar a rodada. Exato. Tava complicando pra ele, então ele trapaceou. Já que ele é do deus da trapaça. Não, mas no, vamos dizer assim, no meio do tempo que ele tava indo bater palma, eu tava falando ré-ré. Uhum. Porque ele começou a fazer o ha-ha e eu fiz o ré-ré junto. Uhum. Não deu tempo. Não dá tempo. Não deu tempo. Então. Não deu tempo. Como, mano? Não deu tempo. O poteró não pode usar nem pra isso, o poteróico. Dessa vez não. Desintegrar? É. Que tirar a muralha, né? Mas eu achei que dentro não vai funcionar, esse é o problema. Então, mas não tem nada natural seu aí que. Natural? Nenhum não funciona aqui, velho. Não, isso aí é porque runa não é natural, né? Mas como então, tipo, por mais que seja o poder de um deus, mas, tipo. É, a gente tá no. A runa seria bem antecedente dos deuses. De magia. Assim. E a runa não funciona? Eu posso me transformar. Por que será? Posso virar um tapas? Tem um porquê. Isso eu garanto. Talvez, tenta. Mas aí você pode matar a gente. É a vida, fica embaixo. Não, é a esmaga dos outros cães. É a vida. Beholder funciona. Beholder? É? Vou tentar virar um beholder. Quer tentar virar um beholder? É. Sua transformação não é mágica, né? Não. É uma metamorfose mesmo. Metamorfose mesmo. Ok. E olha pra trás. E eu olho pra trás, isso. Eu viro o olhinho pra trás. É, você tem uma visão 360 graus. Como o olho central. Antimagia, ela. Central. É o olho já é um campo antimagia. Natural, né? Ah, não é uma magia que eu ativo. Entendi. É. Ok, Siri. Eu vou dar um tempinho a mais pra vocês, porque teve algumas descrições aí que vocês estavam descrevendo a ação e o tempo estava correndo. Tá? Tempo de você fazer sua magia, sua transformação. Beleza. Você se transforma num beholder, consegue se transformar com sucesso. E aí você vira seu olho anti-magia, mas você percebe que seu olho anti-magia não está funcionando. Como se ele próprio tivesse sendo anulado também. Amor, já que é um efeito sobre mim, eu quero tentar entender o porquê que não funciona. Já que eu tô ali dentro, é uma parada natural minha, eu quero entender. A gente tá tentando entender. É uma parada natural. Mas o campo anti-magia ainda assim é uma magia. Os raios óticos do Beholder, eles são magias. Então eles são anulados por campo anti-magia. Ele tá usando um poder que é acima do, de uma magia, porque tá anulando até runas. Sim, provavelmente alguma coisa relacionada à roda. Sim. Exato. Então é isso. Pega, pega o... Quando você vira Beholder e vira pra todos os lados ali tentando anular os efeitos que estão em você, qual que é a sua expressão em forma de Beholder? De que ódio. Sentimento você tenta transparecer? Ódio. Ódio? Ok. Vou dar um tempinho a mais. Quando você vira pra todos os lados tentando transparecer ódio, você escuta na sua mente: minha trapaça foi perfeita, vocês já eram, terei almas bonitas para mim. Monstros pra mim. Livro dos Monstros? Mas isso é em inglês, né? Tá em inglês. Você quer que eu veja o... Ah, mais um detalhe, vou roubar um tempinho de vocês. Tá? Eu vou devolver um tempinho porque eu tô chacoalhando a ampulheta e ela tá correndo mais rápido, né? Mas aí você... Ele fala isso pra você, se ele na sua mente só, né? E você vê a ampulheta chacoalhando, né? E aquela boca sorridente atrás da ampulheta começa a falar e você ouve só dentro da sua mente. Tic-tac, tic-tac. Tá aqui. Vou dar um tempinho de desconto pra vocês. Ah, vou fazer o seguinte, ó. Vou dar uma ampulheta inteira pra vocês. Enquanto vocês estão consultando habilidades, eu não vou correr, tá? Quando vocês descreverem suas ações, a ampulheta não vai correr. Quando vocês fizerem as ações e eu for descrever ações e resultados, a ampulheta vai correr. E as, com as ações dele também. Se eu virasse um tarrasco, conseguiria ajudar a gente, talvez destruir essa barreira? Então, o tarrasco não tem nada de que vai ajudar, porque ele é natural só, né? Ele só vai dar pancada, mas a barreira não sai com pancada. Não sai. Essa barreira é só com desintegrar mesmo. Desintegrar ou dissipar. Ou dissipar? É. Tem magia. Mas a magia a gente não consegue usar. A gente consegue fazer magia. O tempo está correndo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vocês todos ouvem nas mentes de vocês. Tic-tac, tic-tac. Vocês não podem falar. Tic-tac, tic-tac. Minha trapaça foi perfeita. Tic-tac. Nem mentalmente a gente consegue falar, né? Ou consegue? Mentalmente vocês conseguem falar. Você tem algum poder natural de obliteração? Natural? Telepatia. É. Estamos usando natural, telepatia. Acho que não. Eu não posso virar obliterante. Posso. Porque talvez eu consiga dar um sopro e imbuir alguma coisa nele. Eu posso fazer minhas magias virarem... Ok, pausa. Ah, já sei o que eu vou fazer. Me digam se vocês. Se vocês não estiverem falando em off, se vocês não estiverem falando em on, levanta a mãozinha pra eu não contar tempo. Não, vamos lá, eu vou fazer uma cagada aqui então, galera. Pode ser? Tá valendo tudo. Posso ficar imune já? Deve! Deve, porque eu vou fazer uma cagadaça! Tá bom, então eu vou ficar brilhantinho. Vai ficar brilhantinho? É, escamas defletoras. Sou imune a todo tipo de dano. Por um minuto. Sobrou pra mim. Esse vai ser. Ok. Beleza? Vou fazer assim. Vou voltar a ser eu, né? Vou dar um sorrisinho pra ele. Ah, esse aí tá. Vou pegar um Iruiru. E vou ativar. Eu quero soltar aquele nada que a gente prendeu. Que nada que vocês prenderam? Que a gente prendeu lá. Sabe aquelas duas linhas que tava nos tigres de Heinen? Ah. O bagulho tava no teto. Lembra. Vai soltar nele? Só que isso pode afetar a gente também. Concentração, gente... não é concentração, né? A barreira. A barreira? Talvez seja, não sei como ele fez. Vou soltar nele. É porque ele é imune ao nosso dano, né? É o nosso. Sim. Quero ver se ele é imune ao nada. Vamos lá. Tá dando de inferno, ele é imune? Do demônio, ele é imune? É. O primórdio poderia ajudar, né? Por isso que ele não ajuda, já. Porque é runa aqui. Aqui é um efeito da roda que tá fazendo com que a gente suprima a runa, provavelmente. Quanto tempo faz desde que você usou seu desejo? Eu não tenho desejo. Você não perdeu a força aquela vez? Ou foi a Toph? Fui eu. Quantos dias, sabe? Você lembra? Já dei uma quantidade de dias, porque eu já tô forte normal. Não, eu sei, é porque eu fiz a minha intervenção junto, no mesmo dia. Ah, não, deve fazer uns 3 dias, porque eu acho que eu tirei 3 no D4. 3 só dia? É. É, faz 3 ou 4 no máximo. Não sei se o Iruíro funcionaria aí. Puta. O machado do Mur tá funcionando. Só não consegue atingir ele. Tá funcionando o machado do Mordor. Então funciona. Ele tá vindo pra porque runa, só que a runa não é que ele tem esticada. Dentro. Ela diminui o poder da runa, mas não que ela cancela o poder da runa. Cancela, não tá funcionando as runas. Então vamos lá então. Tá funcionando. A gente consegue ativar runas, a gente não consegue. O senhor tá ativo, tá de boa, só que você não vai conseguir atacar ele. É uma pedra do cara, parceiro. Vamos lá então, Ciere. Roleplay. Roleplay. E eu vou ativar o item. E eu vou dar um sorrisinho pra ele. Ativa o negócio. Falei roleplay, você tá descrevendo a coisa. É porque eu vou fazer sutil. Ah, você me avisou. É que eu tenho que fazer sutil, porque senão eu tenho que falar. Entendeu? O sutil é pra mim não ter que falar. Mas isso não vale pra item mágico. Deixa eu resolver. Eu não sutil pra meus conteróis. Aqui. Ok, agora vale pra item mágico. Mas só se você passar um teste de arcana. Se Shonoff quer, Shonoff terá. Ah não, não pode fazer. Quer ser feito no teste de arcana? 200. É só você falar que não funciona ser assim. Não, tem que dar chance pros jogadores. Não é dar chance. Ah, dá uma grande chance. Botando a zona qual de silêncio. É não deixando a gente usar praticamente quase nenhuma habilidade. Deixa eu usar a melhor habilidade, a criatividade. Os caras sendo imunes praticamente tudo. Tá ótimo. Olha. Eu sempre te dá uma esse dado. Caralho, o Fredão só. E rola essa bosta aí, vai breve. Não, deixa aí. 40 de dificuldade. 40? Não, 39 já. Eu tenho 41, percebe? Você tem 41? Será um é falha. 20 natural. Ok. Pelo seu 20 natural. Ele vira ampulheta. O que quer dizer? Ele vira ampulheta? Eu falo, ladrão! Ladino. Você fuça no negócio e pensa iru. Delta, o Celerim sussurrando coisas na sua mente, né? Você vai manuseando o tubinho ali e pula pra fora, assim. Gosminha, ela cai no chão e ela vai se mexendo, rodopiando assim, girando, procurando um alvo pra ela atacar. É, mas eu jogo nele. Mas onde ele está? É que eu enxergo a escuridão mágica. Tudo bem, mas você não tá enxergando ele. Eu não enxergo ele. Não, ele não... não, não então tá, eu jogo na barreira. Joga na barreira. Jogo na barreira, funciona então. Funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Vai na barreira, porque é o nada, pelo menos vira nada a barreira. Ok, beleza. Tá. Delta. Puf, pula e vai na barreira. E o negocinho, ele vai subindo na barreira, né? E aí ele vai se mesclando e vai se expandindo. Você começa a perceber que a gosminha do nada, ela vai se expandindo a barreira e vai meio que absorvendo a barreira e se tornando a barreira, uma barreira de nada. E vai envolvendo e se expandindo por toda a cúpula ali. Se for uma barreira de nada, a gente consegue falar, pelo menos. E aí ele... Vocês escutam na mente de vocês a voz dele rindo, né? E ele falando, boa tentativa, mas não vai salvar vocês. Telepaticamente a gente não consegue se comunicar com ele? Com ele sim. Com ele sim? Vocês podem tentar, na verdade, né? Telepatia, não estaria falando. E aí vocês escutam novamente na mente de vocês. Tic-tac, tic-tac. A gente tá falando tic-tac. Não, porque tá não passou ainda. De vocês. Vocês têm meia ampulheta pra resolver. Vamos lá. Teoricamente agora é a gosminha que tá no lugar da barreira. Ela tá se expandindo ainda, não ocupou. Não, eu só quero um espaço pra gente poder passar. Né? Então, eu, tipo assim, eu, por exemplo, ah, ela eu vejo que ela tipo, tirou essa parte, mas ela ainda é gosminha aqui no caso. É um nada ali agora. É um nada, mas não tem barreira. Né? Como se ele fosse a barreira agora. Então, exato. Mas ainda não é intransponível. Isso, o nada não é intransponível. O nada não é intransponível? Não. Não sei, alguém já passou pelo nada e voltou? Então. Mas já, você vai de um planeta a outro, você vai como? Você vai pelo nada. Não. Não. Ainda assim você atravessa o tempo e espaço. Isso é algo. O nada é aquilo que está entre as dimensões, além do tempo e espaço anterior a ele. Mas se a gente bater nele, ele pode se retorcer, não pode? Pode. Eu dou uma pancada com uma chave agora. É uma parada que eu... Porque essa negócio aí é físico, né? Querendo ou não, a gente também consegue puxar, porque nem conseguir puxar ela pro Iruíro. Aham. Né? Então se a gente bater e transpor, dá pra transpor. Talvez. Se magia não funciona, o que eu tenho é pancada, filho. Eu consigo dar um sopro ali no nada. Se for único, funciona. Não, sopro normal, natural. É natural da habilidade dele. Eu tenho um sopro. Não, eu sei que você tem um sopro. Sim. Eu só queria dar um espacinho pra gente passar. Então vai. Eu falo, faz isso junto com o Murray. Murray, vai na machadada, que o machado é único. E aí, o que vocês fazem? Aí vai atacar a gosma. Atacam a gosma? Sopro, machadada. Sim. Ok, vocês juntos avançam sobre a gosma. Celerin dispara seu sopro, né? Aquele relâmpago, né? Certeiro na gosma, ao mesmo tempo que o Murin bate com tudo na gosminha, tá? Uma explosão se forma, irradiando uma luz cegante por todo o ambiente. Dissipa a escuridão que ele tinha criado, certo? E aí vocês veem ele vocês veem ele, certo? Escondido atrás de um vaso de planta. Escondido atrás de um vaso de planta, por isso que vocês não viam ele. E ele fazendo assim com as mãos, manipulando a ampulheta flutuando no ar. E aí vocês atingem a gosma. A gosma, ela é destruída pelo poder de vocês, né? E sobra um buraco desse tamanho assim. É, a gente passa. Na barreira. Vocês vão passar? Uhum. Eu passo já falando. É do H. Vivo! Vivo! Alguma coisa que é. Vivo! Toma! Ok. Vocês atravessam. E aí vocês escapam do território dele. Finalmente. Vocês estão livres do território dele. E aí vocês veem ele saindo de trás do vaso. Ele pega a ampulheta, olha a ampulheta. Tem um tempinho ainda. Ele abre o casaco dele, guarda a ampulheta. Cansou. Dentro. Perdeu. Entregou o jogo. E ele guarda a ampulheta dentro. Entregou o jogo. E fica olhando pra vocês, aquele braços cruzados, olhando pra vocês, aquela expressãozinha triste. O que vocês fazem? Vamos testar pra ver se saímos do. Testar saber se saímos do. É, esse é o problema. E porém. Ele falou assim: fode, né? Ele continua olhando pra você com aquela expressão triste. Eu uso um cantrip pra cima. Aquele que a gente saiu do território. Vai funcionar. É. Vai o quê? Eu usar um cantrip só pra fazer uma rajada de relâmpago pra cima. Pequenininha. Vai fazer um cantrip pra cima? É. Você faz magia pro alto. Que magia que é? É o raio de choque. Não, dispara um relâmpago pra cima. É. E ela funciona. Funciona perfeitamente sua magia. Ele continua lá impassível olhando vocês com aquela expressão triste. O que vocês fazem? mentalmente. Eu acho que só funciona dentro. E a gente vai ter que passar de jornada de novo. Eu não sei, pra falar a verdade. O problema é que se eles não falar nada, vai ficar bem complicado. Ele é da onde? Atrás do vaso lá? Não, ele sai e vai pra frente do vaso. Vai pra frente do vaso. Fica na frente da cadeira onde ele tava sentado ali. Em pé, braços cruzados, olhando pra vocês. Preocupação com o tempo. Não sei se entrarmos ali dentro, o tempo volta a correr. Eu viro pra eles assim. E a gente tudo comunicando mentalmente. E vou andando até o círculo. Então. Vai andando até o círculo? Que círculo? O círculo no chão de aeroclave. Você vai e você chega até o círculo. Você para em que posição em relação a ele? Eu paro no meio do círculo ali, onde a gente normalmente vai pra embora. De frente, de lado, atrás dele, como? Que ele tá no círculo também. Ah, ele tá no círculo também. É, ele tá no centro do círculo. Ah, ele tá no centro do círculo. É onde fica a cadeira então dele. Eu paro de frente. De frente pra ele, ele fica só olhando pra você. Braços cruzados, não fala uma palavra. A gente? Ivan. No primeiro, na primeira mão. O Ivan. É meu nome. Você falou isso, você escuta. É meu nome. Vamos ir todo mundo, então. Todos vocês vão até o círculo? Ele olha pra você, olha pra você, olha pra Thor, pro Gabriel, olha pra todo mundo. É o único jeito que ele tem que fazer, né? Vamos lá e vai tentar sair daí. O que vocês fazem? Quem vai falar, eu vou. Eu falo sinceramente, eu tô tudo bem. Se você quiser falar, eu tô de boa enquanto tá falar ainda. Tá. Não sei. Eu vou gritar, era a clave. Você grita, era a clave? Você grita Aeroclave? A Aeroclave começa com... Com... Eu não sei. Com A? Ah, não sei, ele tirou a ampulheta, né? Acabou o jogo, né? Ele tirou a ampulheta. É. Você grita Aeroclave. E desaparece. Ele olha pra Ciere, olha pro Murin, olha pra cada um de vocês. Nossa vez, né? E aí, cada um de vocês desaparece, vendo num último instante a face dele de triste se tornar a face sorridente. E vocês desaparecem. Eu acho que ele vai se levar bem. É um ETzinho. É um ETzinho. A gente viu a imagem. Não era, era o Murin. Era o Murin. E agora vocês estão com o Murin falso ou o Murin verdadeiro? Saber Deus, né? Só vão saber quando chegarem diante do nada. Yeah. E descobrirem que vocês apenas trocaram o traidor pela, da Lisbeth pelo Murin. Ok, vocês se teletransportam do local. E enquanto vocês estão ressurgindo num outro local completamente diferente, vocês escutam... Ele não morreu? Então, mas aí eu queria fazer isso. Uma voz em suas mentes. O que foi? A ação preparada dela. Ela... Ah, você tem sua ação preparada, né? Você pode tentar sua ação preparada. Pode fazer, pode, ação preparada. Quer. Eu quero pegar esse poder aí dele. De roubar as almas. Tirar a alma da pessoa? É. O que, que ela não quer roubar? Fala pra nós. De você criar um campo onde você não pode ser atingido nem nada. Então vai. Ah, eu tenho que jogar o quê mesmo? Joga sua ladinagem aí. Ladinagem, né? É. E eu vou jogar meu save de sabedoria. Sabedoria. Sabedoria. Minha vontade pra resistir ao seu poder. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Somando pra ver se já tava certo, porque eu tenho um mais 5 aqui. Aí eu tava somando pra ver se tava certo. Você tem a luva, né? É, eu não vou dar mais 5. Esse é o primeiro item que você ganhou. Uhum. Ok. Tem mais 29. Oi? Tem mais 29. Este. Vamos parar aqui mais tempo. Então? 39. Eu tenho 36 de bônus e tirei 17. No último instante, quando você tá desaparecendo, você vai com sua mão disfarçadamente, toca o cabelo assim por trás da máscara dele, como se enfiasse, fizesse uma faga no cabelo dele. Né, como se fosse uma despedida, você puxa algo ali, como se fosse um prestidigitador que puxa uma moeda da orelha de alguém. E você vê que você está trazendo uma esfera de energia junto com você. Você consegue puxar isso, e aí você vê que ele olha para você. Cristão. Ele olha para você. Ele vai desenhar outra carinha ali. Então eu tenho as duas. Ele vai desenhar outra ainda. Não vai ficar nem feliz nem triste. Isso, ele vai ficar espantado. Ou grito. Ou espantado ou nervoso. Ele olha pra você e a máscara dele se transforma. E a última visão que você tem dessa masmorra, a máscara dele fica assim. Felizaço. Sim. Felizaço. Enquanto vocês estão sendo teletransportados pra um outro local, vocês escutam uma voz em suas mentes. Muito bem, muito bem. Superaram o desafio. Parabéns. Ah, esse que é o Ivan? Esse é o Ivan. Esse é o meu nome. Joga aí. Eu tenho 36 Vai jogar com vantagem ou é normal? Jogar o que com vantagem? O dado panteão. Não, cuidado do panteão, tem que jogar dado panteão, não. Vocês já jogaram antes. Ah, já jogamos? Eu não sei. Já foi definido antes. Já foi? Já. Ah, é verdade, é Calmir. Ah, é Calmir, a masmorra quadrada. Então vamos. Vamos, vamos. Como é que nós vai fazer o meu esqueminha aí? Lista todas as suas habilidades, vamos escolher uma aleatória. Você não ia fazer. Então, eu quero saber se eu posso usar um ponto heróico pra. Não. Claro que eu posso. Não. Posso sim. Não pode. Posso sim. Não pode. Aleatório. Eu vou usar um ponto heróico pra mas não ser aleatório. Vai ser aleatório. Isso é o casting. Não, eu tenho todas as minhas habilidades listadas aqui, ó. Ótimo. Conta aí, vamos rolar um dado. Vai ser aleatório. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 24, 30. Tá, vê quantas páginas. Páginas. Vamos rolar quantas nas páginas. 2, 3, 4... 5. 5 e joga um D12 depois. Então vou jogar um D10. E vamos ver que página que vai cair. Mas eu quero escolher. Página 3. Você não vai escolher. Mas eu quero, mas eu vou usar um poder ego pra isso. Página 3, agora joga um D12. Agora um D12. Cadê um D12? Dá um D12. 1, 2, 3. 4, 5. O que é? É uma habilidade de feitiçaria. 3 pontos eu causo vantagem na magia. Perdeu. Eu não posso usar um ponto heróico? Não. Por que não? Por que não? Mas o ponto heróico é pra isso! Matei. Não pode usar dessa vez. Tudo bem, eu não uso só primeiro. Por que eu tô chorando? Porque eu não era isso que eu queria. Tá com graça aí? Não usa magia. Eu ganhei uma habilidade muito melhor. Você ganhou uma máscara. Uma máscara. Feliz triste. Uma máscara com multifaces. Tô feliz triste. Feliz triste. Você vai ver, eu vou arrancar as vantagens desses itens aqui. Você vai ver como é que não vai ficar da hora. Anota aí então. Provavelmente fiz. Campo de invulnerabilidade. põe aí concentração. CD igual deixa eu ver. Felicidade é criança. É, qual o atributo aqui agora? Da inteligência, sabedoria, clareza? Não, concentração é constituição, né, querida? Mas, a, mas a, o efeito. Tipo magia, como tipo de habilidade? É que tipo, da onde ela tira esse poder? É. Porque isso define o CD. Como tipo de habilidade vai ser? Não, de mago, de feiticeiro, de. CD pra manter concentrado, quero dizer. Ah, pra manter concentrado, entendi. Concentrado é, é constituição, né? Sim. Constituição. Tá. Uma constituição, então? CD. Constituição, mas não é não, concentração já está denotando isso aí, que é um teste de concentração. É, você vai jogar uma salvaguarda de constituição. Tá? CD. Qual que era a CD que ele. Dos poderes dele mesmo? Era 40, né? É. Então põe aí, CD 40. É pra manter ou pra alguém te bater? Pra manter. Pra manter. CD 40 mais 2 por turno. E aí você põe aí embaixo. Vulnerável somente a entidades. Foi só pra não usar com nada. Avá! Deus é uma entidade? Nada é uma entidade. Nada é uma entidade. Eternidade é uma entidade. Deus é um Deus! Um avatar? Foda-se! Um avatar, foda-se. Oh, Deus, eu vou fazer o que eu quiser nesse caralho agora! Vulnerável somente entidades. É melhor eu pegar uma cartinha, né? Porque não vai dar pra escrever tudo aqui. Não, então você colocar só isso. Vulnerável. Só isso, né? Entidades. Ok. Como é que funciona isso? Ação. Pum. Ativou. Põe aí. Raio 6 metros. Ativação ou ação? Raio 6 não. Raio de 3 metros. Nossa, a gente tá vendo mais, hein? Com o meu reduzido. Tá bom. Raio 6 metros. Raio de 6 metros. E você não é um avatar. Eu sou melhor que um avatar. Gastou sua ação, ativou. Vocês estão numa redoma, 6 metros de raio, e dentro da qual você, quem tiver com você lá, é invulnerável a qualquer coisa. Incluindo a runas. Runas não, runas não. A gente estava sendo suprimido com runas. Tem um porquê disso que não vai se aplicar a você. É, eu acho que é o ambiente que era. Oi, porque ele... Vulnerável a entidades e runas. Entidade vence de boa. Runa tem que ser um teste de runa. E o teste de runa é a sua dificuldade CD de uma vontade e sabedoria. Que dê pra resistir às suas magias e sabedoria. Pra superar com runa. Entendeu? Se eu for tentar usar runa pra te ferir, eu vou ter que rolar um teste de runa. E eu tenho que exceder a sua CD de sabedoria. Mas vamos lá, por exemplo, eu sou. Por exemplo, se eu criar isso aí, eu fico imune a entidades. Uhum. Então, teoricamente, é o nada em si. Um obliterante não é uma entidade. Um obliterante não é uma entidade. Entidade é o nada, o tempo, a terra, é a eternidade. É a entidade em si. Uhum. Então tá bom. Esses aí passam automático. O nada pode chegar e só estapear você de boa. Eu posso... Qualquer outra criatura que vá usar runa tem que superar a sua CD. Ok? Tá bom. E você tem que, vai gastar um esforço para manter isso concentrada. Tá? Qual que é o esforço? Você vai fazer um teste de concentração, CD 40. Tá? No primeiro turno, segundo turno 42, terceiro turno 44 e por aí vai indo. Beleza? Tudo bem. É isso. Feliz? Então tá bom. Não pode reclamar. Ainda acho que eu devia ter, podia ter gastado um ponto heróico. Não. Então agora que eu já usei a luva uma vez, né, eu já sei como é que ela funciona, uhum. Eu quero começar a maquinar como que eu posso fazer pra tirar essa maldição desses itens. Baseado no que a Urântia fez, que tirou a maldição das nossas espadas e todo o meu conhecimento em profanidades. Ok, você vai precisar de pelo menos umas 24 horas refletindo sobre isso. Tudo bem. Tá? Fazendo alguns testes, né, alguns experimentos pra conseguir definir isso. Ok. E aí depois eu vou te revelar a regrinha certinho. Eu sei como você vai fazer. Então fala! Dá banho nisso. Dá banho? Na cachoeira? É. Leva nós pra lá então. Vai. Vai fortalecer a maldição. Vai virar uma maldição mais 5. Na teoria é pra tirar a maldição, né? Porque fortalece o item. Então. Mas o item, o poder dele é ser amaldiçoado. Vai fortalecer a maldição. É roubar habilidades. Maldição é outra história. Agora que eu... Vou tirar a maldição desses itens aqui e vocês vão ver que vai ficar bom pra caralho. Vou distribuir os itens pra vocês. Vou começar só Diablo Henry? Só Diablo Henry. Só Diablo Henry que voa. Ok. Vou bacar o Vir já também. De novo? De novo. Déjà vu. Déjà vu. Bem. Vocês são teletransportados. Vocês saem num salão grande, muito bem iluminado. Embora vocês não saibam de onde vem o brilho que ilumina esse local. Vocês estão no interior dessa câmara, cujo chão e paredes são feitos de algo parecido com um cristal. Tudo ao redor é transparente. Calma, tem bom gosto até aqui, né? Tudo é transparente? Tudo é transparente. Vocês podem ver os corredores e aposentos vizinhos. O que tem embaixo? Assim como o seu conteúdo. O que tem embaixo? Abaixo de vocês... Para baixo de vocês... Vocês veem um ambiente que parece ser vazio, branco e límpido. E os reflexos, né, nessa parede, nesse chão de cristal aí, são refletidos na borda e nos cantos dele, né, e vão se repetindo ao infinito, como se fossem espelhos colocados antepostos um ao outro, né? Então quando vocês olham no canto ali do chão, no canto das paredes, vocês vão vendo inúmeros reflexos ali de vocês próprios, né, do ambiente ao redor, né, que vão se refletindo infinitamente. No chão, vocês notam que tem riscado ali, naquele cristal transparente que compõe o chão, o círculo de teletransporte, o círculo de portal através do qual vocês chegaram. Quando vocês olham ao redor, vocês percebem que há algo mais nas paredes. Vocês percebem que as paredes ao redor, dentro dessa câmara, elas parecem conter riscos também, como se fossem outros símbolos. O que vocês fazem? Ah, sim, claro. Deixa eu achar aqui onde vocês começam. Achei. Existe uma única porta de saída, certo? Que tá no que vocês diriam que é o norte. E leva por um corredor de 10 metros de largura à frente, passando por outros corredores menores, por câmaras. E vocês estão num ambiente extremamente grande. Vocês não conseguem ver muito além, porque tem coisa, tem aquela brancura que está além das paredes, tá? E vocês conseguem ver o conteúdo de outras salas, que acaba confundindo, além do reflexo de vocês refletido nessa parede de cristal, acaba confundindo um pouco a percepção de vocês. Então vocês não conseguem ver muito além, mas vocês conseguem ver as câmeras mais próximas com nitidez, inclusive o conteúdo delas. Uhum. Quando vocês olham para leste e para oeste, vocês conseguem ver... Ah, tem mais duas portas de saída, leste e oeste, que conduzem por corredores menores de 1,5 metro de largura. Corredores bem estreitos. E esses corredores, eles terminam numa antecâmara, cada um deles termina numa antecâmara quadrada de 10 metros de aresta, e que se abre para uma câmara maior, que tem uns 12 metros de largura por 20 metros aproximadamente de comprimento. Tá? Dessas antecâmaras vocês veem corredores que saem em direção ao norte, certo? E nessas câmaras maiores que estão a leste e a oeste de onde vocês estão, vocês conseguem ver que tem pessoas caídas no chão. Vocês não conseguem dizer nesse momento se estão vivas ou se estão mortas, vocês só conseguem ver que elas estão caídas no chão. Os reflexos acabam atrapalhando um pouco a visão de vocês. Os riscos, que, rabiscos que tem na parede ali, como se fosse vidro riscado, né? Como se fosse um celular quebrado, né? Atrapalha um pouco a visão de vocês, mas não muito. O que vocês fazem? Nós estamos na esquerda, nós estamos na direita, cheio de pessoa caída e uma porta pro norte. Vamos até onde as pessoas caídas estão. Esquerda ou direita? Tem caída nos dois lados? Nos dois lados. Vamos nos dividir. Aqui é Calmir, todos os lugares vão levar ao mesmo local. Parece mesmo, parece assim, você vem ali, ó. Tô vendo bem, ó, tem uma esquina que vai pro norte. Depois. Quer ver, ó? Vou pegar a chave. E vou mostrar pra onde que a chave aponta. Ah, a chave aponta pras três paredes que estão próximas aí de vocês. Que são a parede atrás de vocês, a parede a sul. Uhum. E as paredes a leste e oeste, antes de chegarem na saída nos corredores. Tá formando um U atrás de vocês. Mas a chave fica assim? A chave ela aponta pra lá, para, vira pra cá, para, vira pra lá, para. Os três lugares dá certo. E aí a chave brilha e as paredes brilham. Deixa eu dar uma rascunhada aqui então, que é pra vocês. Vocês estão em uma sala. Sim. Tem uma carta que não sei se alguém. Tem uma saidona aqui. É, era minha, mas vai perder efeito agora. Vai embora. Uhum. Tá? Aí tem um corredorzinho aqui. Corredorzinho aqui. Antecâmara. Antecâmara. Se abre com uma câmara maior. Se abre com uma câmara maior. Uhum. Tá? Daqui sai corredor e daqui sai corredor. Uhum. Aqui, pessoas caídas, aqui, pessoas caídas. Quando você aponta a chave ela gira pra cá, para. Isso aqui brilha. Vira pra cá, para. Isso aqui brilha. Vira pra cá, para. E essa parede aqui brilha. Oxê. E vocês notam, quando a parede, a chave brilha, né? Os riscos que tem na parede, eles brilham em dourado. E tem alguma coisa escrita? Tem alguma mensagem do Aioros? Tem a mensagem do Aioros. Aos que aqui chegarem. Bom, tudo se fuder. Esse Aioros é do mal, então. Não é justo. Os riscos dourados, conforme vocês vão olhando, vocês se tocam do que aquilo é. É um mapa do local, extremamente claro. E vocês olham numa câmera escrito, vocês estão aqui de início. E aí tem um outro local. Sim. É, ele fala mesmo, né? Vai até aqui. Um outro local ao norte, no extremo oposto da masmorra, saída. Que tá escrito saída. Mais de grafei. Ok. Vocês têm um mapa. Só não vou entregar pra vocês que eu esqueci de imprimir, mas o mapa é esse aqui. Ok. Tá? Ah! Aparece em outros pontos também. Desafios. Ah, ele já marca quais. Esses estão marcados aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai ter. Provavelmente a gente vai ter que passar todos os desafios pra sair da bagunça. Acho que não, acho que dá pra evitar alguns, provavelmente. Mas eu quero ver essas pessoas, se elas estão mortas ou se elas precisam de ajuda. A leste ou a oeste? Então vamos se dividir. Direito, é que se a gente se dividir, a gente vai passar pelos desafios duas vezes. Não, mas ali na, tá mostrando que não tem desafio nos pés, não tá? Tem. Tem nos dois? Nos dois. Mas que caralho, pô. Provavelmente é pessoas que vão mostrar o desafio. A masmorra é igual desse lado e igual desse lado. Sim. Tem os mesmos desafios. É. Almir, né? A gente pode escolher um lado e seguir nele pra sempre. Vamos até lá ver se as pessoas precisam de ajuda ou não. Ou se é um. Ó, sem dúvida. Eu acho que se a gente entrar na sala que tá as pessoas. E daí? Porque canhoto fere a ordem natural. Então a gente vai pra um lado destro. Na verdade, eu acho que aqui não vai fazer diferença. Mas é. Vai que, né? É, vamos pra mim, essas pessoas seriam pessoas que vão implicar o desafio na gente. Não sei, estão caídas? Às vezes eu vou. Essas pessoas. A gente. Vamos pra direita então. Então a gente vai andando pela direita até a antecâmara. Mas se for só pra ver, provavelmente se a gente entrar aqui pra ver a pessoa, a gente vai ser obrigado a cumprir o desafio. E a hora, que a gente chegar na porta ali, é fechado, né? Ou não? É tudo cristal, porta de cristal. Dá não, mas, é, mas é fechado. Porta de cristal, mas aberta. A essência não, da... Bem. Mas ela é, ah, tá fechada. Reflexo. Não é corredor e arco. Deixa eu ver... Não. Não, tem porta, tem porta. Eu vou usar a runa da vida pra ver se essas pessoas têm vida nelas. Tem um pouquinho. É, tem umas portinhas aqui, eu acho. São umas portinhas. Vai o quê? Eu vou usar a runa da vida pra ver se essas pessoas têm vida nelas. Pra ver se tem vida nelas? É. Estão indo pra direita? Isso. Tem uma vida muito fraca nessas pessoas. As pessoas estão feridas. Como se elas tivessem sido atacadas por alguma coisa. É, tá vendo? Essas pessoas, ó... quando você chega na antecâmara, já dá pra ver. O chão, ele tá coberto de sangue fresco. Eita, é fresco ainda. É. São... Todos eles são clérigos de Calmir. Então larga aí. São 8 clérigos de Calmir. Tô brincando. Clérigos e clérigas, né? Sim. Eles estão muito feridos. E aparentemente são cortes de espada que fizeram isso. Então vamos lá. Vocês topam a gente ajudá-los? Eles vestem apenas... Eles não têm armaduras. É, vai ter um desafio, a gente sabe disso. Eles estão todos portando espadas curtas em suas mãos. Estão segurando espadas curtas em suas mãos. As espadas estão ensanguentadas. E eles estão vestindo apenas túnicas simples com o símbolo de Calmir, agora ensanguentado, no peito de suas túnicas. Será que alguém se atacou? Se atacou? É, será que é tipo um se assai aí? Não sei. Descobri quem é o traidor. Ou foi confusão? Vai, então, a gente só vai... É sempre o ladino. Só vai saber a hora que a gente entrar. É. Traidor então, vai ser sempre o ladino. A gente tem que entrar, tá? Isso, ó, eu vou curar as pessoas. Não, a gente podia entrar aqui, pra falar a verdade. Vai, eu vou curar as pessoas. E se alguma coisa atacar nós, vocês cuidam, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então aí a gente entra na sala ali. Ok. E eu vou indo curar as pessoas. De que forma? Com runa. Com runa? Da vida, é, porque eu não tenho magia de cura. Ok. Enquanto eles ficam de olho pra ver se nada vai nos atacar. Certo. Vocês estão olhando os arredores? Estão olhando a outra câmara do outro lado também? Estão olhando as outras câmaras? Estão olhando os desafios? Em que direção específica vocês estão olhando? Então, provavelmente estamos vigiando as... Tem mais alguma porta tirando a que a gente entrou? Na sala? Nessa sala, não. Nessa sala. Não, por isso tem, tipo, alguma imagem. Deixa eu ver se consigo mandar uma foto no grupo dessa. Não sei se eu vou conseguir ver as pessoas. Você tá o quê? O meu das pessoas. É, tem uma pessoa no chão. As pessoas da sala de jantar? É, como o senhor mostrar. Ah, eu tô vendo o ambiente em si pra ver se não tem alguma armadilha. As pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Estão observando as pessoas, a pessoa caída ali pra ver se ela não tá só fingindo e ela vai atacar. Não, elas não fazem isso. Eles não sabem se ela tá diferenciada por nada. Nada faz elas fazer isso. Faz nada. Não, boa, não é compartilhar. Não, é editar. Não faz nada mesmo, ele faz tudo. Ele faz as pessoas fazer tudo. Vai, celular. Para de graça. Ok. Eu vou mandar no grupo pra vocês a imagem e vocês podem acessar o mapa à vontade, fica mais fácil. Depois eu vou trazer isso impresso. Se der tempo, né? Vocês querem parar um pouco mais cedo por causa do frio? Você não mandou, amor. Hã? Você não mandou. Eu tô mandando, calma. Você já abri aqui. Que manda? Vou ficar umas 7h30, acho que já tá bom. Por aí, né? Beleza, vamos mais meia horinha então, a gente para. Que a gente tá no I. Vocês estão no I. Eu sei que já veio de duas blusas. Eu tô com duas blusas, tô com duas calças, tô com meia de lã e tô com frio. Não, a gente tá no I. No I. É, agora vocês estão no 1. No I, vamos pro 1. Estão no 1 da direita. Um da direita. Isso. É igualzinho, os mesmos desafios, tem. É Calmir, pô. Parece um desenho de um barco. Né? Tem um aqui com 3 e aparece uma garrafa. Ok, Cedo, você vai curar essas pessoas? Vou. Tá, você invoca a runa da vida. Pode fazer os testes de conteúdo. Então, você mostra que essas pessoas estão desafio da vida alienígena. A vida delas está por um fio. Você percebe que os ferimentos são extremamente graves. Caralho. E que você vai ter que usar a runa da vida num poder bem elevado para conseguir restaurar a vida delas. Se quiser trocar, eu posso curar elas também. Você pode ajudar também, se você quiser. É porque, entre aspas, eu sou um clérigo, né? Você podia ajudar. Celerim, Murim, vocês estão olhando ao redor, pra onde vocês estão olhando? Eu tô olhando pras pessoas. Essas pessoas ou as outras pessoas? Não, as outras pessoas estão muito longe. Só tem um grupo de pessoas na sala, né? Não, só tem um grupo tem de quantas pessoas. Tem quantas pessoas ali na sala? São 8. 8. 8. 8 pessoas caíram. Sempre par. Eu tô curando 500 D10. Ah, acho que isso é suficiente. 510. Isso. Ok. Muito bem. Dá pra procurar quantas aí? Muito bem. Todas. Todas e mal pouco. Você usa o poder, você irradia energia positiva, bruta, né? Num poder extremamente elevado. E você canaliza aquela energia na direção daquelas pessoas. E consegue restaurar todos os ferimentos delas. Ok. Você vai vendo os ferimentos cicatrizando de todas elas. Eles vão todos se fechando. Certo? Porém, você fica exausto. Um nível de exaustão pra você. Eu não posso fazer... Sem teste. Ele tá chato. O que é essa aranha aí? Uma chinchila. Me tomaram aí. Uma chinchila. Vocês brincaram. Não, foi muito forte, 510. Coisa assim. Você é louco, é 59, eu passo fácil. É 59? É. Ah. Então sem runas aqui dentro, parece que tá difícil. Ultrapassa. Ele tá agindo no bagulho da justiça, mano. A Rainer entrou aqui e imaculou a justiça. Aqui a justiça nunca é plena, mata a alma e envenena. Pode, né? Você cura todos eles. Eles abrem os olhos, se levantam. Certo? Vocês estão bem? Sim. Guardam as espadas. Agradecemos por sua bondade. O que feriu vocês? Espadas. Uma vá. Quem? Quem empunhava essa espada? O que está falando com você é um clérigo? Ele aponta para uma outra colega e fala: foi ela. Por que você apunhalou ele, clériga? Porque eu deveria fazer isso. Foram as ordens que eu recebi. De quem? Calmir. Ah, Calmir é um filho da puta. Não fale assim. Isso é uma blasfêmia. Nosso Deus é justo e bom. Mas por que o seu Deus pediu para você ferir os seus colegas? É? Porque isso era um teste pra vocês e vocês passaram no teste. Ou pelo menos em metade deles. É, falta o outro lado, né? Tem que cuidar das outras pessoas também? Tem. Se vocês quiserem sair daqui. Nossa, a gente tem que fazer todos os desafios. Sim. É Calmir. É justo. Tem que ser justo pros dois lados, velho. Não pode só pender pra um lado da balança. Vocês passaram em metade do teste da bondade. Sempre no meio. Em retribuição, vocês têm a nossa gratidão e a nossa bondade, lhes revelando as respostas que vocês querem. Posso só fazer além daqui, né? Vocês não terão mais bondade. Vocês terão que passar nos testes por vocês mesmos. A sua ideia agora é boa. Por quê? A gente vai ter que dividir. Viu? Não falei? Quer que eu vou com a Tofa lá do outro lado? Pode ser. Vai, baixinha, vamos. Bem, se vocês tiverem algo a mais a dizer para nós, digam. Senão, iremos embora agora. Bom, a gente quer saber quais são os outros desafios. E como vencê-los. Não, só fala primeiro os desafios, mas se eu não souber como vencer, aí eu pergunto. Eu sou uma pessoa inteligente. Faz parte do desafio também vocês terem o discernimento para reconhecer o desafio. Então você não vai dizer qual é o desafio. Então eu não posso dizer quais são os desafios, a não ser por meio de enigmas. Tá ótimo. Fala pra nós. Vocês enfrentarão ao todo, com este aqui, 6 desafios. O primeiro desafio, que vocês já superaram metade. Bondade. Estão indo completar para fazer um inteiro. É o teste da bondade. Calmir é o deus da justiça, o deus da bondade, o deus dos paladinos. As virtudes de um paladino devem ser demonstradas. No caminho todo? Durante o caminho todo. Para que vocês possam superar o desafio e sair desse local. Então, se a gente não seguir as virtudes dos paladinos, a gente não passa? Exato. Vocês fracassam. Eu lembro que... Lembra, Toff? Tinha isso na sua terra também, né? Como que era o nome? Era Bushido, alguma coisa assim. Bushido. Era o Chá Murais. Da terra do chá? É a terra do chá. Eles gostam muito de chá lá. Tem até uma cerimônia pra isso. Vocês têm uma paladina no grupo de vocês. Ela é meio desvirtuada. As graças que ela possui, que lhe são dadas por sua deusa, serão importantes para superarem os próximos 5 desafios que vocês terão pela frente. E eu vou com o Griota também. 3 e 3. Ok. Lembrem-se das virtudes. Lembrem-se das virtudes. Quais são as virtudes? As virtudes de um paladino, de um servo de Calmir. Mas lembrem-se também das graças que Calmir oferece àquele que é virtuoso. Isso será a chave para vocês superarem os desafios. Você pode nos dizer. Adeus. Não, peraí, não vai dar. Você falou que a gente não tinha mais dúvida, você vai ficar. Ligação encerrada. A gente não é devoto de Calmir. E eu também sou muito menos devoto de paladinos. Mas você já foi numa igreja antes. É, se for numa igreja, mas não sei quais são os desígnios de Calmir. Vocês têm uma paladina entre vocês. Não importa, ela não é virtuosa. E ela não tá vindo às sessões. E ela também não é presente nas sessões. Eu posso jogar religião ou história? Qual dos dois que funciona? Os dois funcionam. Deixa eu ver qual que é o meu. Religião mais, história é mais difícil. História vai estar baseada mais em lendas, né? Religião vai trazer certo. Também é texto. Deixa eu ver quanto eu tenho da história. 43. Eu vou jogar religião mesmo. Pode todo mundo jogar, amor, pra gente ter um. Pode. O meu deu 58. Aí, mas não é o cara. Que bom, hein? Adeus! 38. Desaparece. Sério que eles foram embora? Foram. Mas e os enigmas? Já foi dito. Já falou. Só as virtudes de Calmer. Já pode. Eu tenho que descobrir quais são as virtudes. A gente tá fazendo teste pra descobrir as virtudes. Blasfêmia. Nossa, que raiva que eu tenho de Calmer. Por isso que eu falei, o que que Calmer dá pros seus seguidores? Eu falei, fudeu. Droga. 20, eu não passei. Quem passou? 58. Ok, você se lembra das aulas de religião que você teve em antes de virar um Lenoren. Deus. Calmer é um deus justo, mas também severo. Para receber a premiação completa, todos os aventureiros no grupo devem seguir o código de conduta dos paladinos à risca. Sejam paladinos ou não. Isso significa agir com honra, não mentir, não roubar, não usar veneno, não fazer ataques furtivos, ajudar qualquer pessoa em necessidade, exceto quando essa ajuda tem objetivos caóticos ou malignos, e punir aqueles que ameaçam inocentes. Também não é permitido fascinar mortos-vivos ou conjurar magias com os descritores mal, caos, morte, medo e das escolas ilusão e necromancia. Nada que pode. Mas aí eu contei os 9. Os aventureiros também recebem a premiação completa apenas passarem por todos os testes apresentados nessa masmorra. Premiação completa não se aplica a vocês, mas sim, pode. Chance de saída do local. Sim, é porque aí é outro contexto. É, outro contexto. Ainda bem que virar contexto aqui que... não faz o menor sentido pra mim, mas era o contexto de XP. É, porque você pega o prêmio daí da masmorra, né? Exato. Mas essa aventura é meio cagada. É muito boa, mas tem muitos defeitos. Entendi, não seria... Não roubar, não fazer ilusão. Isso vai ser difícil pra... Não, mas não sei se tem. É tudo... Invisível, assim, ah, aqui não tem nada pra roubar. Isso é complicado pra ela. Nem poderes das pessoas. Ah! Isso enquadra-se como roubar. Tá, bem que ela roubou na outra. Né? Então, mas foi um bom roubo. Eu vou com a Toff e com o Grial na do outro lado da masmorra. Ok. Rapidamente vocês chegam até lá. Tá? Não tem nenhum obstáculo no caminho pra vocês chegarem. Uhum. Tem as obrigações no grupo também. E o que vocês fazem? Aí eu vou usar os mesmos slots que eu tenho hoje, os 9 slots, pra fazer cura em massa. Cura em massa, ok. 700 PVs deles. Nossa, que beleza. Certo. Você cura todos eles. Eu ganhei exaustão porque eu trapaceei? Você trapaceou. Porque eu usei uma runa ao invés de usar uma magia padrão de curar? Não. Também eu ganhei uma exaustão. Porque o mestre quis. Mestre malvado, você não é justo. Eu não sou Calmir. Serim, você consegue curá-los, mas isso é exaustivo pra você também. Você ganha um nível de exaustão. Ok. Fih, aqui é o seguinte, a gente vai ter que superar os nossos limites. Por isso que ele vai ter que ganhar... Qualquer coisa que ele fizer, ele vai ganhar exaustão. Eu acho que cada negócio vai pegar um nível de exaustão. Cada não, se ele desafio... morre... Cada desafio... Não, é... Superar os limites. Eu vou matar com o meu quando eu encontrar com ele. Olha... Ele essa bosta, calma. Essa masmorra. Xingar pode. Xingar pode. Mas não pode pro... não. Da masmorra, né? Não pode não, só pra mim. Vou mandar uma mensagem pra Calmer. Ô, Calmer, filha da puta! O que você criou nesse demônio dessa masmorra pra libertar a Valcária? Inferno! Tá, agora vamos ver o mapa. Raciocininho, por quê? Façam um outro teste de religião pra vocês saberem. Eu quero! Então vamos fazer. Um. 31? 31, meu Deus. Ok, muito bem. 2. Todos vocês passam. O caminho da bondade não é fácil. Ele sempre requer sacrifícios pessoais. Eu vou sacrificar Calmir, porque ele não vem sacrificar aqui por nós, né? Calmir está demonstrando isso pra vocês. Com bondade e justiça. Deixando nós exaustos. Como ela fica. Tá bom, Siri. Agora a gente tem que ir na sala que parece o... Isso aqui. A condução da Kaline. Faz sentido. Vai ter que ir no barquinho? É a espaçonave. É a espaçonave. Vocês vão separados? Vamos. Ah, tem que fazer os dois, não tem? Ok, tem que fazer. Senão demora muito tempo. É, a gente vai pro 2 então. Ok, vocês vão pro 2. Simultaneamente, vocês caminham no mesmo ritmo e chegam até o segundo desafio ao mesmo tempo. Dentro dessa sala, existem 12 anões em armaduras. Todos exatamente iguais, perfilados junto às paredes, tá? Quando vocês entram na primeira parede à direita e à esquerda, reta ali, tá? O que tem parede em cima e embaixo? Eles estão, todos eles estão encostados. Então tem 6 anões em cima, 6 anões embaixo, 12 ao todo. Eles estão parados, quietos, com vestidos em armaduras completas, certo? Escudo, grande, escudo pesado, seguro firmemente na lateral esquerda do corpo. Na lateral direita eles portam um machado, eles estão em pé parados. Quando vocês vão chegando na sala, né, vocês já conseguem ver isso através das paredes translúcidas, vocês conseguem ver esses anões. É estranho porque eles estão perfeitamente retos. Né, parados, imóveis ali, como se fossem estátuas. Eu já mando mensagem pra todo mundo. Cara, deve ser um saco ter ficado aqui o tempo todo nessa mesma posição. Guarda pretoriana. Chego na porta, eu bato. Você bate na porta? porta faz o barulho de vidro sendo batido. E os anões, eles continuam parados, eles sequer piscam. Eu vou entrar. Vocês entram. Quando vocês entram, os seis anões erguem os machados, põem os escudos à frente e eles caminham, formando uma fila de 12 anões diante de vocês, em posição de ataque. O que vocês fazem? Oba! Bom dia, senhores. Posso passar? Os anões não dizem qualquer palavra, eles só ficam parados ali. Preparados para um corredor, se fossem tão, atacar. Tipo, tem, vocês estão num corredor assim. Apaga isso daí. Ela abre e depois abre de novo. Aqui aquela quadradinha é 10 metros, você fala aqui. Ela abre aqui assim. E abre aqui assim. Tá vendo? Aí ela fica reta. Mais ou menos, ela fica reta de um tanto assim, mais ou menos. Aí ela abre de novo. Mais um pouquinho. Mais uma rebarbinha. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Tem dois quadradinhos. Aí fecha até quase no meio. Tem mais uma. Aí é justo. Aí. Fechadinha. Isso. Isso. E aí tem tipo um altar aí. Pra trás. Isso aqui, né? Isso. E vocês estão entrando por lá. E aí quando vocês entram, né? Os 12 anões, eles estavam aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eles saem dessa posição. E aí eles ficam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei isso, só sei que é calma. É, tem que dividir. Meu desenho não ficou perfeito. Acontece. Não, não entendemos. Eles ficam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Mais ou menos isso, só pra dar uma noção. Sim, sim. Tinha que ter contado os quadradinhos pra dar em número 1, tá número par, né? Mas eu não contei. Tranquilo. Eu tô chato que eu não calmo. Não, pode deixar, amor. Não, não é assim, nem calmo. A gente sabe. Ah, você sabe? Eu sei. Agora sim. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vocês, quando vocês chegam aqui assim, ó. Os anões já param nessa posição e ficam diante de vocês. Ai. O que vocês fazem? Cumprimentamos eles. Vocês cumprimentam eles? Reverencia, faz uma reverência. É, faz uma mesura. Mesura. E vê o que eles fazem, tipo. Que não podemos ser agressivos. Ok. Pode ser agressivo. Vocês fazem mesura. Uhum. Vocês continuam ali? Sim. Eu dou um passo pra frente, né? Deu um passo pra frente. Ok. Os anões avançam em carga pra atacar você. Ação preparada, depois tem iniciativa. Tá bom. Vamos fazer essa cena ou parar por aqui? São 7:10. Vamos parar. Deu frio aí? Nossa senhora, velho. Tá. Tá foda. Só tô com uma blusa já só. Tem que não sair, ó. Fumando? Vamos encerrar um pouco mais cedo então hoje, vai? Pra não judiar tanto, não tomar tanta friagem. Então o que acontece é o seguinte: quando você dá um passo à frente, ser ele, os anões eles vão na sua direção atacando, todos eles em carga. Tá? E na sala onde tá você? Eu tô junto com ela. Tô junto com ela. Eles vão na direção de vocês. E na sala onde tá você e a Toph e o Griel, os anões vão em carga na direção de vocês também. Não falei nada. É o que faz de um lado, faz do outro. Ah, então se morre aqui, morre lá? É, morre rápido então. Eles todos vão em direção a vocês, atacando em carga. Sem dizer qualquer palavra, sem dar qualquer explicação, sem fazer o menor sentido a ação desses amigos. Justo, se a gente é inocente, a gente tá atacando, a gente pode punir. Antes de encerrarmos. É. Tá escrito aqui. Antes de encerrarmos, eu revelei pra você as virtudes de Calmir, né? Sim. As obrigações e restrições de Calmir. Uhum. Qual foi a outra parte que o clérigo disse pra vocês? O que vocês têm que prestar atenção? Em qual é o teste? Pra saber qual é o teste. Não, ele falou pra vocês quais são os testes, né? Não, é. O que vai ser testado? As virtudes de um paladino, as virtudes de Calmir. Uhum. E aí ele falou: prestem atenção em outra coisa também. Você não lembra, né? Porque ele falou que uma parte do teste descobriu qual era o teste. Sim. Perfeito. Tá como é, os dogmas, os ensinamentos de Calmir? Quase, quase. Alguma coisa assim. O que que o Calmir dá para as pessoas? Lisbeth, por favor. As dádivas de Calmir. As dádivas. As graças de Calmir. Você tirou quanto no seu teste de religião? 52. E o outro 58 no primeiro. São as dádivas de Calmir. São magias. Não, acho que é devoção a Calmir, eu acho. Acho que não pode magia, acho que é só combate de corpo a corpo. Não, pode sim. Pode, não tem a parte de questão de magia. É. Missão de casa pra vocês. O que é isso? Livro de regras, classe paladina. No caso, Calmir seria o voto... Acho que da devoção. É, porque uma é vingança e outra é natureza. É, da devoção, com certeza. Perfeitamente. Então, vamos essa é a lição de casa de vocês. E ler. Faço semana que vem. Pode ser que tenha algum ajuste, porque isso aqui foi escrito na terceira edição. É. Né? Se tiver algum ajuste, eu aviso vocês, depois eu vou olhar. Também. Então a gente tem que agir conforme aquilo, ou teoricamente a vocês gente tem... vai... tem esses poderes de paladino. Vocês têm que agir conforme o servo de Calmir age, conforme um devoto de Calmir age. Sim, mas teoricamente a gente vai ter as habilidades de um paladino? Não. Se ele não, tá ferrado. Não, porque ele fala, sendo um paladino ou não. Não, porque... Por que eu tenho que ler o paladino, então? Você tem que agir como um paladino de Calmir. Mas isso não quer dizer que você tem que ser um paladino. O que Conan quer dizer? O que um paladino de Calmir faria? Derrotaria, mas ainda daria uma chance de rendição. Exato. É um bom começo. Segue essa linha. Você que escolheu tirar 20. Às vezes eu falo cada cagada. Foi por tua própria mão que a ruína caíste sobre ti. Gostei. É melhor isso do que tipo um buraco do nada aí, né? É, que não ia ter nada de Calmir. É. Querendo ou não, pelo menos a gente pode